seja no rádio ou na TV. Há muitos motivos para tal associação. COSE realizou a cobertura de 7 Copas do Mundo e também ajudou a formatar a maneira como os veículos brasileiros apresentam as partidas de futebol. Osmar Frazão, ator, crítico, jornalista e radialista. Foi ele o criador da técnica de transmissão esportiva, onde até hoje, ressaltando-se a criação do repórter de campo, do repórter atrás do gol, a informação dos diversos campos e dos comentários técnicos durante os intervalos, ele tinha como repórter de campo um famoso canarinho. Fala, canarinho! Quem não se lembra de cabelos brancos? Vamos se lembrar desse nome também, o canarinho. Então, ele é o criador dessas coisas todas. Mas Oduvaldo COSE tinha muitos talentos como comunicador. E sua história no rádio não se limita às transmissões de futebol. Na 136, a rádio transmissora tinha como diretor o Renato Mus, descobridor de talento, e ele queria fazer uma transmissão para ganhar de todas as poucas emissoras que existiam naquela época sobre essa corrida importante no circuito da Gávea, com Pintacuda, com Barão von Stuckart. Então, ele precisava de um locutor esportivo para fazer com ele aquela tarefa. Ele deu uma sorte muito grande quando o Mr. Evans, que era o diretor da gravadora RCA Victor, chamou a atenção dele para um rapaz que radiava pela manhã, na antiga PRH8, que era a Rádio Ipanema, um programa denominado A Hora do Livro. Então, quando se aproximou o dia da corrida, ele disse para o COSE: nós vamos fazer a irradiação do circuito da Gávea. Eu entro com a parte técnica, cronometragem, comentário, aquela coisa toda. E você descreve a corrida a seu modo, com esse entusiasmo, com a sua inteligência que você foi que lhe trouxe aqui, dando a maior ênfase ao que você estiver presenciando. E ele topou. Foi o maior sucesso. Sua grande capacidade de comunicação, emotividade e criatividade também foram responsáveis por batizar grandes esportistas e artistas. O Oduvaldo COSE também criou o Diamante, Leônidas da Silva, criou para o Nilton Santos a enciclopédia do futebol brasileiro, para o Orlando, um jogador craque do Fluminense, depois da seleção, Orlando Pingo de Ouro. Isso tudo foi criado pelo Oduvaldo COSE. E o Orlando Silva, fazendo sucesso muito grande na década de 30, estava em São Paulo. São Paulo aplaudindo demasiadamente e merecidamente o Orlando Silva. E quando o Orlando retornou aqui para a Rádio Nacional, ele foi apresentado pelo COSE. E agora com vocês, o cantor que arrebatou São Paulo. Ele, Orlando Silva, o cantor das multidões. Lá. Oduvaldo COSE atuou em várias emissoras de rádio e também de TV dos anos 1930 até o final da década de 1970, quando virou história. Muitos documentos, depoimentos e histórias de Oduvaldo COSE podem ser encontrados na internet no endereço oduvaldocose.com.br. Oduvaldo COSE, mestre do microfone, doutor em futebol. Minha jogada espetacular, Oduvaldo COSE tendo a mão o microfone, para todo o universo vai anunciar. Saiu zero do placar. 2022, 100 anos de rádio no Brasil. Uma produção Rádio MEC, com apoio Rádio Nacional. Alô? Oi, estamos fazendo uma pesquisa e queremos saber qual rádio você ouve. Eu tô sempre ligada na Nacional. Rádio Nacional de Brasília, AM 980 kHz. Rádio Nacional da Amazônia, ondas curtas, 11.780 kHz e 6.180 kHz. Rádio Nacional do Alto Solimões, FM 96.1 MHz. Emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Muito bem, estamos de volta na Nacional com o melhor da música brasileira. Você confere ouvindo agora Gustavo Lima, de Rodrigo Reis, Bloqueado. Na sequência, Luan Santana, de Breno Casagrande e Luan Santana, Abalo Emocional. Bebendo em um botequinho de esquina. Magia invocada. Conseguiu tirar mel de onde ninguém tirava. Rádio Nacional, 980 kHz. Sua playlist é nacional. Siga, ouça e se divirta com o perfil da Rádio Nacional no Spotify. Eu apresento agora para você Flávio Venturini, de Flávio Venturini, Guarabira Espanhola. Na sequência, 14 Bis, de Flávio Venturini, Márcio Borges, Linda Juventude. Nacional, a emissora mais querida do Brasil. A cara da diversidade é nacional. Em um único perfil você ouve do samba ao pop, do rock ao sertanejo raiz. Siga, ouça e se divirta com o perfil da Rádio Nacional no Spotify. Eu apresento agora para você Diego e Vitor Hugo com a participação de Bruno e Marrone em Facas, de Douglas Melo e Flavinho Tinto. E ainda Zé Neto e Cristiano, de Christian Ribeiro e Douglas Melo, Ela e Ela. Descobri, eu perco ela e ela. Se ela descobrir, eu perco ela e ela. Na, na, na, na, na, na. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Nacional. A Nacional recebe agora Jorge Matheus, de Rodrigo Marco e Júnior Pepato, Molhando o Volante. E logo depois, Marília Mendonça, com a participação de Maiara e Maraíza, em Esqueça-me Se For Capaz, de Thales Lessa e Reno Poeta. Recém-largado é assim, perfil atualizado, legenda de salmo, lá que começa a sair. É só cena de álcool, estado superado. Localização de balotado. Insinuações que tem alguém do lado. Posta voltando pra casa seis, pra provar pro ex que quem perdeu foi o ex. Mas o som do seu carro só toca indireta. Para de filmar o painel e vira tela. Só sai saudade desse alto-falante. Atrás do stories cê tá molhando o volante. No som do carro só toca indireta. Para de filmar o painel e vira tela. Só sai saudade desse alto-falante. Atrás do stories cê tá molhando o volante. Chorando bastante. Quer mostrar que esqueceu, então esquece antes. Localização de balotado. Insinuações que tem alguém do lado. Rádio Nacional Brasília, 980 kHz. Rádio Nacional da Amazônia, 11.780 e 6.180 kHz. Rádio Nacional FM Brasília, 96.1 MHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1.130 kHz e 87.1 MHz. Rádio Nacional do Alto Solimões, 96.1 MHz. Rádio Nacional São Paulo, Belo Horizonte e Recife, 87.1 MHz. Emissoras de rádio da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Atenção, emissoras que integram a rede nacional de rádios, para o top de 5 segundos. Nacional. Está entrando no ar o show de bola nacional. A partir de agora, a nossa equipe vai levar até você as emoções de mais uma competição esportiva. Rádio Nacional, emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Lado com a galera, sempre no caminho da sua emoção, estamos chegando, torcedor do Brasil, a Nacional mostra a sua força, Itaquerão, São Paulo, pra você conferir, é dia de jogão, galera, as duas maiores torcidas do país juntas, juntas desta emoção, hoje é dia de Corinthians e Flamengo, Coringão e Mengão no seu rádio, a Nacional vai em cima da bola pra você, vai trazer todos os detalhes pra você conferir, na emissora mais querida e mais importante do rádio brasileiro, a Nacional tem o tamanho da sua emoção. 3 da tarde, mais 32 minutos do horário de Brasília. Você vai conferir tudo isso e muito mais no Show de Bola Nacional, com as principais emissoras que compõem o Complexo EBC de Rádios. Você ligadinho com a gente no Rio de Janeiro, AM 1130, no FM 87,1. Alô! Você que está em Recife, na Veneza Brasileira, 87,1 no FM, alô, minha querida Amazônia, em duas ondas curtas para você, ligado no Show de Bola Nacional, a galera que está lá em São Luís do Maranhão, 93,7, você em São Paulo, nosso abraço especial para o torcedor paulista, 87,1 no FM, para Brasília tem dobradinha com 980M, 96,1 FM, está formada a rede nacional de rádios para você, vem aí o melhor futebol do Brasil, já já Corinthians e Flamengo no seu rádio, é jogaço de bola que você vai conferir nas ondas da Nacional, com a categoria da equipe técnica mais importante do rádio brasileiro, as feras estão nos bastidores aí, todo mundo pedalando para deixar o somzão gostoso, o Rio de Janeiro, lá na Gomes Freire 474, na Lapa, categoria do Mago, do Rafael Espíndola e do José Roberto, em Brasília, o controle geral com o André Wallace e a categoria do Reginaldo Fonseca, nosso Gasparzinho hoje, tomando conta da máquina de fabricar emoções para todo o Brasil. Atenção, torcedor brasileiro, prepare o seu coração. Vem aí o Show de Bola Nacional para você, a emissora que há mais de 85 anos dita o ritmo das transmissões esportivas. No ano em que o rádio completa 100 anos, está anunciando para todo o país que vem aí o Show de Bola Nacional, galera. Me amarro nesse timão. Joga com coração e fecha a camisa legal. É o povão de sua norte ligadão no som mais forte do esporte. Na Nacional, Nacional. Lado a lado com a galera aqui do microfone esportivo do Brasil, você ligadinho no Show de Bola Nacional. A Nacional traz tudo pra você, uma muito mais, uma muito boa. É, o bicho pegando, a Nacional contando pra você, tá na hora dos destaques, os craques vêm aí pra trazer pra você as principais informações do Itaquerão, equipes batem bola, finalizando o trabalho de aquecimento, ele tá quentinho e pronto pro bicho pegar, tá na hora dos destaques, eu abro as portas do vestiário rubro-negro, o Mengão é destaque no Show de Bola com mais um cracaço do nosso timaço. Rafael Monteiro. Boa tarde, Rafa. Muito boa tarde, Andrezão. Boa tarde aos ouvintes ligados no Show de Bola Nacional. O Flamengo enfrenta o Corinthians em momento de recuperação na temporada. Nas últimas 4 partidas, foram 2 vitórias no Brasileirão e 2 na Libertadores. Para a partida de logo mais, o técnico Dorival Júnior não poderá contar com a Arrascaeta, que se recupera de dores lombares. Com isso, Vitinho ganha oportunidade no ataque. Além disso, Everton Ribeiro começa no banco de reservas, cedendo vaga para o jovem Matheus França. Beleza pura, Rafael Monteiro vai tomar conta das reportagens. Aproveita o embalo, Rafinha. Manda aí o destaque do Coringão, do Timão da Fiel, Rafael Monteiro. É, o Timão entra em campo, Andrezão, em busca de voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Nas últimas duas rodadas, a equipe paulista empatou uma e sofreu uma goleada para o Fluminense no Maracanã. Em relação ao time que começa jogando, o técnico Vitor Pereira contará com o retorno de Gustavo Mosquito, recuperado de uma tendinite. Além dele, Adson, que restabelecido da Covid-19, também volta ao time titular. Tá legal, valeu Rafael Monteiro, para você ligado no Show de Bola Nacional, lugar de palinha na latinha. Ele vai refrescar o meu gogó com bola rolando, tá na hora, é agora, vem aí o Doutor Bola. Eu anuncio no seu rádio, o comentarista que sabe o que diz, alô, alô. Boa tarde, tudo bem, parceiro? Boa tarde, um grande abraço para você, meu amigo André Luiz Mendes, para os amigos ligados nesse Show de Bola Nacional. Flamengo e Corinthians, que em 30 dias vão se enfrentar 3 vezes. Hoje uma van premier do que vai acontecer a partir do dia 2 de agosto, já com as equipes podendo colocar seus reforços, o Corinthians, o Yuri Alberto, o Flamengo, o Everton e os outros que vão chegar aí para o Flamengo. Então, esse jogo é importante para os dois, porque o Corinthians perdeu a condição de vice-líder da competição. Pode reassumir em caso de vitória hoje. E o Flamengo, se vencer, ele pula um degrauzinho, sobe um degrauzinho, porque ele está com 21 pontos e iria 24. Veja um jogo muito equilibrado. Como disse o Rafa, o Flamengo entra com algumas mudanças, né? Volta o Fabrício Bruno na zaga, ao lado do Rodrigo Caio, mas você não tem o Arrascaeta, que é um jogador importantíssimo, seu Everton Ribeiro preservado, o Pedro também. E o Corinthians vem aí com muita motivação, né? O Flamengo teve uma vitória, uma goleada fantástica no meio de semana, quando goleou a equipe do Tolima por 7-1. E o Corinthians vem de uma classificação histórica, heróica, nos pênaltis diante do Boca Juniors. Então, os ingredientes para um grande jogo. Mesmo sendo na arena do Corinthians, na Neoquímica Arena, não dá para apontar o favorito. Espero realmente um grande jogo, que Flamengo e Corinthians vão fazer uma van premier do que irão fazer em 2 jogos no mês de agosto pela Libertadores. Mas é Campeonato Brasileiro. Não pode esquecer que pontuar é muito importante nessa competição, André. Legal, valeu, Valdir Luiz. Sabe tudo aqui no microfone nacional. Vai contar toda a história do jogo para você. Vai revelar o negativo da balada de Corinthians e Flamengo às 4 do seu rádio. Plantão Nacional de Esportes está chegando com ele. Rodrigo Campos. Boa tarde. Um forte abraço, muito boa tarde, Andrezão, 16ª rodada do Campeonato Brasileiro e nesse horário das 16 horas, apenas o jogo que a Nacional vai transmitir, Corinthians e Flamengo. Os demais jogos, às 18 horas, Atlético Mineiro e São Paulo, Santos e Atlético Goianiense na Vila Belmiro, Fortaleza e Palmeiras no Castelão. Também às 19 horas tem bola rolando para Cuiabá e Botafogo. E às 20 horas de amanhã, segunda-feira, o complemento desta rodada com Internacional e América Mineiro. A tabela de classificação do Campeonato Brasileiro aponta o Palmeiras como líder, 29 pontos. Em segundo, Fluminense, 27, mesmo número de pontos que o Atlético Paranaense, terceiro colocado, e o quarto colocado, Atlético Mineiro. Quinto é o Corinthians com 26, sexto o Internacional com 25, sétimo São Paulo 22, oitavo Flamengo 21, mesmo número de pontos que o Botafogo na nona posição e o Bragantino na décima. 11º Goiás com 20, 12º Coritiba com 19, 13º Santos também 19, o América Mineiro com 18 pontos ocupa a 14ª posição, 15º Avaí com 18, 16º também 18 Ceará, e na zona do rebaixamento, Atlético Goianiense, 17º, 17 pontos. 18º, Cuiabá com 16. Juventude é o 19º com 12 pontos. E o Fortaleza é o lanterna com apenas 10 pontos. No tênis, o sérvio Novak Djokovic conquistou pela quarta vez consecutiva o torneio de Wimbledon ao derrotar o australiano Nick Kyrgios por 3 sets a 1, com parciais de 4-6, 6-3, 6-4 e 7-6. Esse é o heptacampeonato de Djokovic, se juntando ao americano Pat Sampras e estando apenas um de igualar a marca do suíço Roger Federer, que tem 8 conquistas. E a Ferrari brilhou no Grande Prêmio da Áustria, reduto da Red Bull. Vitória do monegasco Charles Leclerc. Max Verstappen fez uma corrida regular, apesar de ter brigado pela ponta no final. Garantiu o segundo lugar. E Lewis Hamilton terminou em terceiro, depois de complicações com a Mercedes nos treinos livres da última sexta-feira, Andrezão. Valeu, já fez a festinha dele particular, o Rodrigo Campos vai tomar conta do plantão no Show de Bola Nacional. Galera do Corinthians está chegando, jogadores de Corinthians e Flamengo estão se mandando para o vestiário, acabou o trabalho de aquecimento, a Nacional não para aquecendo você com informações, galera. Hoje tem mais paulistas em campo, vem ele aí. Sérgio do Bocage. Boa tarde, Bocage. Boa tarde, André e amigos do Show de Bola Nacional. Os outros três grandes paulistas entram em campo daqui a pouco, todos a partir das 6 da tarde. O jogo que chama a atenção é entre Atlético Mineiro e São Paulo no Mineirão. O Galo, com 27 pontos, busca se manter entre os três primeiros da tabela e completar a quarta vitória consecutiva, enquanto o São Paulo, com 22 pontos, quer entrar no G6, que garante vaga na fase classificatória da Copa Libertadores. Na história do confronto, são 83 jogos, com 30 vitórias do Galo e 28 do Tricolor Paulista. No último jogo pelo Brasileirão, empate de 0 a 0. O Santos recebe o Atlético Goianiense na Vila Belmiro. O time paulista está há 3 rodadas sem vencer e ocupava o 10º lugar no início da rodada com apenas 19 pontos. Já o Dragão abriu a rodada em 16º lugar, apenas uma posição à frente da zona do rebaixamento. Os dois times passam por momentos bem distintos. O Santos foi eliminado da Copa Sul-Americana e demitiu o técnico Fabián Bustos, enquanto o Atlético conseguiu vaga histórica nas quartas de final da mesma competição. Já o Palmeiras, líder desde a 10ª rodada, visita o Fortaleza, último colocado na classificação desde a 3ª rodada. O Tricolor de Aço venceu apenas 2 jogos, enquanto o Verdão perdeu apenas 2. O time cearense vem de eliminação na Copa Libertadores e vai poder se dedicar exclusivamente à Série A. Mas na quarta-feira tem clássico contra o Ceará pela Copa do Brasil. Na partida de ida, venceu por 2 a 0. O Palmeiras também tem compromisso importante no meio de semana, quando enfrenta o São Paulo pela Copa do Brasil, precisando vencer, já que na partida de ida no Morumbi perdeu por 1 a 0. Um abraço a todos, André. Valeu, obrigado, Sérgio do Bocage, do Plantão Nacional. Tá trazendo tudo para você, tem informação atrás de informação. As 4, Corinthians e Flamengo. É o destaque do Show de Bola Nacional para você conferir, uma muito boa. 3 horas mais 43 minutos, 24 graus. Tempo belíssimo em São Paulo, bom para futebol. E você ligado no Show de Bola vai conferir tudo. Hoje tem fogão às 7 da noite. É o Botafogo, tá viajando, subiu pro centro-oeste brasileiro. Vai encarar o Cuiabá às 7 da noite. Cracaço do nosso timaço tá chegando. Boa tarde, Mendes. Muito boa tarde, André Luiz Mendes. Um abraço para você, para todos os ouvintes ligados nesse Show de Bola Nacional. Olha só, Andrezão, logo mais Cuiabá e Botafogo se enfrentam, fechando esse domingo de jogos do Brasileirão. No momento, equipes com objetivos opostos no campeonato. O Cuiabá, com 16 pontos, está dentro da zona de rebaixamento e precisa da vitória para tentar deixar o Z4. Já o Fogão mira a parte de cima da classificação e busca uma regularidade na competição. Nos últimos 5 jogos, o Alvinegro venceu 3 e perdeu 2. Pesa contra o Dourado o fato de ser o 4º pior mandante do Brasileirão. Já o Fogão é um visitante indigesto, uma das melhores campanhas atuando fora de casa. No Cuiabá, zagueiro Alain Pereur cumpriu suspensão automática e está à disposição do técnico português Antônio Oliveira. O Cuiabá deve ir a campo com Walter, João Lucas, Alain Pereur, Paulão e Wendel, Camilo, Rafael Gava e Rodriguinho, André Felipe, Felipe Marques e André Luiz. Certo que o Fogão não contará com o lateral Saraiva e o atacante Vinícius Lopes, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Provável Botafogo, Gatito Fernandes, Canu, Cuesta e Carli, Daniel Borges, Del Piage, Patrick de Paula, Lucas Piazon e Hugo, Lucas Fernandes e Erisson. Logo mais, 19h, horário de Brasília, o bicho vai pegar para Cuiabá e Botafogo na Arena Pantanal. Aquele abracinho, Andrezão. Valeu, Bruno Mendes, aqui do Show de Bola Nacional, para você conferir no microfonaço do Brasil. O Rafael Monteiro volta no seu rádio, traz mais destaques de Flamengo e de Corinthians, Rafinha. Rafael Monteiro. O Corinthians precisa se recuperar no Campeonato Brasileiro, mas para isso, Andrezão, o Corinthians vai ter que quebrar um tabu. Está 9 jogos sem vencer o Flamengo, um confronto direto com o Flamengo. A última vez que isso aconteceu foi em setembro de 2018, quando o Corinthians ele avançou para a final da Copa do Brasil. Nesse período foram 9 jogos, sendo 8 vitórias do Flamengo e apenas um empate. E, obviamente, nenhuma vitória da equipe corintiana. Essa invencibilidade do Flamengo vai tentar ser batida por uma outra invencibilidade, a do Vitor Pereira. Por quê? O Vitor Pereira, desde que chegou ao time do Corinthians, ao clube corintiano, ainda não sabe o que é perder na Neoquímica Arena. Ele defende uma invencibilidade de 15 jogos jogando dentro de casa, Andrezão. Tá certo, valeu demais, obrigado meu caro Rafael Monteiro aqui do Show de Bola Nacional. Valdir Luiz, daqui a pouco Rafinha vai destacar pra gente aqui o time do Corinthians. Havia uma expectativa do Gustavo Mosquito entrar jogando, mas ele bota na frente o Lucas Piton. Quer dizer, esse Lucas Piton tem várias funções aí, ô Valdir. Ele pode ser usado como um terceiro zagueiro, pode ser usado como um lateral esquerdo, deixar o Fábio Santos fazendo essa função de terceiro zagueiro. Pode ser um cara que pode criar, tentando perfurar essa área de meio do Flamengo, enfim. Poderemos ter novidades aí nesse meio de campo para frente do Corinthians, hein, Valdir? É verdade, André. Ele é um jogador versátil. Eu acompanhei o jogo Corinthians e Boca na última terça-feira, o jogo disputado lá na Bomboneira. E o Lucas Piton, ele teve 2 funções no jogo. Ele começou fazendo por dentro, como um falso meia esquerda, compondo o quarto homem de meio campo. Depois do segundo tempo, ele fechou o corredor, ficou jogando como um falso lateral esquerdo, um ponta antigo, né? O Corinthians fechou as laterais para evitar os cruzamentos do Boca. O que ele fez? Ele botou o Lucas Piton na frente do Fábio Santos, que é o lateral esquerdo. Então, ele é um jogador versátil, que chega para finalizar, ele joga como quarto homem por dentro, pela meia esquerda, e joga também como um falso lateral esquerdo, fazendo uma linha de 2 laterais para fechar o corredor. De repente, ele vai jogar nessa função, porque o Odinei, no último jogo do Flamengo, fez uma atuação brilhante, né? Arrebentou no jogo como lateral, com a velocidade que ele tem. Então, de repente, ele vai começar jogando como um falso ponta, para não evitar o confronto direto do Fábio Santos com o Rodinei. Então vamos ver, mas é um jogador que pode atuar em 2 ou até em 3 funções, um jogador muito eficiente, André. Obrigado, Valdir Luiz, aqui do microfone esportivo do Brasil, no som da Nacional, que tem o tamanho da sua emoção. A Nacional não para, galera. 4 da tarde, bicho pegando na Nacional, contando tudo pra você, numa muito boa. A Nacional não para, e quarta-feira tem um outro jogão, outro jogaço de bola pra você conferir no microfonaço do Brasil. A bola vai rolar às 21h30 pra Flamengo e Atlético Mineiro do Maracanã. Jogo de ida 2-1 pro Galo, vai ser o bicho pegando no Maraca. O bicho pega, a Nacional toca pra você. Deixa eu dar uma voltada lá no plantão esportivo nacional. Tem mais jogador brasileiro deixando o nosso futebol, hein, Rodrigo Campos? Exatamente, Andrezão, de acordo com o jornalista Benjamin Bach, Gustavo Scarpa está de malas prontas para deixar o Palmeiras. Scarpa deve sair do Verdão em dezembro. O meio campista assinou um pré-contrato com o Nottingham Forest da Inglaterra e vai se apresentar ao novo clube a partir de 2023 para um contrato que tem validade de 3 anos e meio. Tá legal, valeu Rodrigo Campos, tomando conta do plantão esportivo na sua Nacional, a verdadeira rádio do Brasil. Por falar nisso, Claudio Luiz, outro que se despediu foi o Ilharão, tá indo pro time do Jorge Jesus, o Fenerbahçe da Turquia. Foi bom pro Flamengo? Olha, o André, a gente não pode deixar de citar a importância que teve o Irarão para o Flamengo. Um jogador que veio para o futebol carioca em 2015, foi campeão da Série B pelo Botafogo, final do ano foi para o Flamengo, jogou 378 partidas, conquistou campeonatos estaduais, conquistou dois brasileiros, conquistou uma Libertadores. Foi um jogador útil, jogador que joga de zagueiro, primeiro volante, segundo volante, mas ultimamente já estava desgastado com a torcida. São 7 anos de clube, eu acho que foi bom para as duas partes, tanto para o Flamengo como para o Irarão. E o Flamengo, pelo que eu tenho tomado conhecimento, vai repor. Tem aí o Ender, tem o Alas, os jogadores que vão, um dos dois pode ser contratado até os dois, e o Flamengo vai repor. Porque de uma vez ainda só... Ainda tem o Vidal, perdeu, né? Ainda tem o Vidal. Ainda tem o Vidal, mas o Vidal é um ponto de interrogação, o André. Porque ele jogou 3 partidas numa temporada, então você tem que esperar um pouco mais. Eu não discuto a qualidade do Vidal. O que eu discuto é o tempo que ele vai se preparar para entrar no time do Flamengo. É a condição dele, né? Claro, a condição técnica é inquestionável. Eu discuto a condição física. Então eu diria, o Flamengo perdeu 2 jogadores importantes, o Arão e o Andrés Pereira. Então tem que repor. O Vidal, na minha opinião, pode ser que eu, daqui a 6 meses, 3 meses, eu diga, estava errado. Na minha opinião, foi mais macro do que para entrar, que ele vai demorar a entrar. Se entrar, se tiver condição física, vai ser titular. Mas eu acho que se o Flamengo trouxer o Wallace, como está anunciando, que é um volante de muita qualidade, campeão olímpico, aquele, o Endo, que foi do Fluminense, eu acho que repõe. O Arão, com toda a sua história bonita no Flamengo que ele teve, isso ninguém apaga, mas estava na hora de sair, já o desgaste era para os dois lados. Obrigado, Valdir Luiz, do plantão da sua Nacional, a verdadeira e mais importante rádio do Brasil. A Nacional não para, não para, não para. Você continua ligado no Show de Bola Nacional. Já já as escalações com Rafael Monteiro. Aqui para você conferir numa boa no Show de Bola Nacional. A Nacional não para, não para. Liga das Nações de Vôlei. Alô, Rodrigo Campos. A seleção brasileira masculina de vôlei fez bonito e venceu mais uma em Osaka, no Japão. O Brasil, que já entrou em quadra classificado, venceu o Japão por 3-0. Parciais de 25-23, 25-23 e 25-22. Mais uma vitória da equipe comandada pelo técnico Renan Dalzotto, que aguarda agora a definição do adversário na próxima fase. O Brasil fechou a primeira fase da Liga das Nações com 8 vitórias em 12 jogos, ocupando a 6ª posição, e vai encarar o 3º colocado, Estados Unidos, Polônia e França são os prováveis adversários. Valeu demais, Rodrigo Campos, do plantão da Nacional. Ontem tivemos a despedida de Fred no futebol, o último grande ídolo do Fluminense. Você se recorda, ô Valdir, antes do Fred, quais foram, ou qual foi o maior ídolo do Fluminense? Tem a geração do Austin Assis, Romerito. Entre esse período aí, o Fluminense não teve um grande ídolo, ou teve? Não teve, não. E depois ficou um pouco defasado. Teve o Ézio nos anos 90, que foi um ídolo. O Renato não foi ídolo porque já tinha passado pelo Flamengo, ficou marcado só para aquela decisão de 95, do dia 25 de junho de 95, quando o Fluminense ganhou de 3-2, foi campeão. Mas tivemos o Austin Assis e Romerito, foram 3 ídolos na década de 80. Na década de 90 tivemos o Super Ézio. E agora o Fred, né? Que foi, sem dúvida alguma, eu acho que ele superou, na minha opinião, todos esses que eu citei, pela sua história, pelos seus gols, pelos títulos. Ele ganhou 2 cariocas e 2 brasileiros. Foi artilheiro várias vezes, eu acho que ele superou. E olha, ele merece todos os aplausos pelo jogador que ele foi, pelo profissional que ele foi, pelo ser humano que ele é. Eu acho que foi uma festa linda no Maracanã. Eu acompanhei toda, quem comentou o jogo ontem foi o Mário, mas eu acompanhei toda a transmissão e todo o jogo pela TV. Foi uma festa linda. E o Fluminense não deixou entrar em ritmo de festa. O Fluminense entrou para ganhar os 3 pontos. Então foi tudo como estava sendo preparado. Vitória e festa, André. Tá certo, Valdir Luiz, comentarista que sabe o que diz no microfone da sua Nacional, a verdadeira e mais importante rádio do Brasil. Tá na hora, é agora, galera. Ele tá com o menu na mão, vai abrir o cardápio pra você, na mais querida do Brasil. Aumente o volume do rádio, torcedores de Corinthians e Flamengo. Vem aí, os craques do jogo na rádio do Brasil. Rafael Monteiro. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. O clube de regatas do Flamengo, escalado e confirmado pelo técnico Dorival Júnior, entra em campo com camisa 20, Santos no gol. Na direita, 22, Rodinei. A dupla de zaga é formada pelo camisa 15, Fabrício Bruno, e 3, Rodrigo Caio. Na esquerda, finalizando o sistema defensivo, o camisa 6, Ayrton Lucas. No meio campo, 35, João Gomes. 8, Thiago Maia. 29, Vitor Hugo. E 42, Matheus França. No ataque, 11, Vitinho. E 9, o capitão do time, Gabigol. O técnico Dorival Júnior relacionou para o banco de reservas 25, Matheus Cunha. 43, Wesley. 2, Gustavo Henrique. 23, Davi Luiz. 30, Pablo. 4, Léo Pereira. 16, Felipe Luiz. 10, Diego. 7, Everton Ribeiro. 13, Lázaro. 31, Marinho. E 21, Pedro. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Nacional. Rafael Monteiro. Salve o Corinthians. O Esporte Clube Corinthians, confirmado pelo técnico Vitor Pereira, entra em campo com camisa 12, completando 600 jogos com a camisa do Corinthians, Cássio, capitão do time no gol. Na direita, 2, Rafael Ramos. Dupla de zaga, 4, Gil. E 34, Raul Gustavo. Na esquerda, finalizando o sistema defensivo, 26, Fábio Santos, completando 300 jogos com a camisa corintiana. Na meiuca, 24, Cantillo. 37, Duqueiroz. 11, Juliano. E 28, Watson. No ataque, 6, Lucas Piton. E 9, Roger Guedes. O treinador é o Vitor Pereira. Salve o que relacionou para... Apita Ramon Abate Abel. O primeiro assistente é o Kleber Lúcio Gil. O segundo assistente é o Guilherme Dias Camilo. Já o árbitro de vídeo é o Emerson de Almeida Ferreira, de Minas Gerais. Olha aí, ultimaço nacional. Lado a lado com a galera aqui do futebol do Brasil, no som da Nacional. Ô, Rafinha Monteiro, aproveita o embalo. Quais são os bancários do Corinthians, hein, Rafa? Vamos lá, 25, Matheus Cunha. 43, Wesley. 2, Gustavo. Ou melhor, vamos lá. 32, Matheus Donelli. 3, Robson. 14, Biro. 19, Gustavo Silva, Gustavo Mosquito. 20, Matheus Araújo. 25, Bruno Mendes. 27, Bruno Melo. 29, Rony. 30, Robert. 39, Xavier. 41, Felipe. E 42, Giovani. Beleza pura, valeu, Rafael Monteiro, aqui no microfone esportivo do Brasil. A Nacional tem o tamanho da sua emoção. Valdir Luiz, Ramon Abate Abel de Santa Catarina, hein, Valdir? Olha, eu não sou muito afeito a elogiar hábito de futebol antes da bola rolar, mas ele teve uma bela atuação no jogo do Bragantino e Botafogo. Segundo dizem, é a revelação. Ele, sabe, tem. Eu tenho visto poucos jogos dele. Vi o Botafogo e Bragantino, gostei até da atuação dele. Ele, junto com o Bruno Arleu de Araújo do Rio, tem sido um dos poucos que não tem sido criticados. Porque os outros têm atuação, aqueles mais antigos, o Voado até que apitou bem o jogo do Vasco, Paulo César Oliveira apitou bem ontem o jogo do Fluminense, mas a grande maioria tem feito atuações muito abaixo. Vamos torcer para que o Ramon Abate Abel tenha uma atuação boa, Abate Abel, não interfira no resultado e deixe Flamengo e Corinthians fazer um belo jogo. Não atrapalhe o bom andamento, André. Legal, valeu, Valdir Luiz, o microfone nacional e a fiel corintiana praticamente lotando o Itaquerão. Tá tudo pronto, a bola já vai rolar no seu rádio, você vai ver o jogo ouvindo a Rádio do Brasil. Tá tudo pronto, Corinthians de um lado, Flamengo do outro. É o bicho pegando e a Nacional mostrando tudo pra você numa muito boa quarta-feira. Tem mais, tem Maraca lotado, galera. Quarta-feira é dia de Flamengo e Atlético Mineiro. Primeiro jogo, 2 pro Galo, 1 pro Flamengo. Aí o papo vai ser bem diferente. O buraco é mais embaixo, amigão. É, o bicho pega e a Nacional vai colocar tudo, tudo, tudo no seu rádio numa muito boa. E o nosso querido Rafael Monteiro já colocou Santos, Rodinei, Fabrício, Bruno, Rodrigo, Caio, Ayrton Lucas, João Gomes, Thiago, o Maia e o Vitor Hugo, Matheus França, Gabi e o Vitinho. Este é o time do Flamengo: Cássio, Rafael Ramos, Gil, Raul, Gustavo, Fábio Santos, Cantígio do Queiroz, Juliano, Adson, Lucas Piton e Roger Guedes, os 11 do Corinthians. Já já vai rolar a bola. O árbitro pede ali atenção, um minutinho dele, passou para o apito. Flamengo ataca para a esquerda do seu rádio. O Corinthians ataca para a direita do seu radinho. Atenção, galera do Brasil. Vem emoção para você no Show de Bola Nacional. Vai começar a partida. Vai começar o clássico brasileiro para você. Tudo legal, tudo prontinho. O árbitro já olhou para o seu relógio, já sinalizou, já consultou o pessoal de fora ali, o delegado da partida ergueu o braço para ele, autorizando que está tudo certo. Pode começar, acho que ele não viu ainda. O cara está com dor, vai ganhar bursite ali no braço direito. O cidadão de terno ali de cabeça branca já avisou para ele que, ó, pode rolar que está tudo certo lá com a Poderosa. Então tá certo. O Corinthians vai dar o pontapé inicial. Estaria rolando a bola se o árbitro autorizasse. Tô entendendo nada, hein, Rafa? Também não dá para entender, demora bastante, a arbitragem já passou um minuto de silêncio e por enquanto nada de começar a partida, hein, André? Eles tocaram na bola, parou, não sei se ele vai dar sequência a uma nova homenagem posta, enfim, pois a gente vê. Está rolando a bola, galera! Vai começar o futebol, pois é. Paitão na Rádio do Brasil. A partir de agora eu corro atrás dela para você. A bola fica na direita agora para o Rafael Ramos. Tentou o lançamento no comando do ataque. Agora deu um toque de bola no Adson. Ela parou pelo meio de campo. Agora o Gabi chegou. Totozinho na bola. Vim de novo, rasgando de qualquer maneira. Cantígio. Ele solta para Fábio Santos. Encosta para Lucas Piton. Para o setor esquerdo do gramado. Ultrapassa a meia cancha. Já rolou no meio para Roger Guedes. Meteu o calcanhar na bola. Fica na dividida com o Thiago Maia. Ele espirra e sobra para Rodrigo Caio de primeira. Até o Ayrton Lucas pelo setor esquerdo. João Gomes pede a bola. Ele bate. Estoura em cima do jogador do Corinthians. A bola vai direto para a linha de fundo. É o primeiro tiro de meta que favorece o Flamengo no jogo. Quase um minuto de jogo. A Nacional correndo atrás da bola para você. Numa muito boa. É tiro de meta. Santos está preparado para cobrar o tiro de meta pelo Flamengo. Numa muito boa. Vem ele para a bola. Deu uma parada, brecou. Soltou bonitinho dentro da grande área agora. Vem um toque de bola para o Santos no sufoco. Ele agasalha a bola, entregando de primeira para o Ayrton Lucas. Vai fazer o giro, bateu em cima do jogador do Corinthians, que era o Rafael Ramos, marcando em cima. No jogador, a bola espirrou. Sobra para o Corinthians pelo setor direito do gramado. É lateral que favorece o timão. Rafael Ramos está preparado para a cobrança por ali pelo lado direito do campo. Dá na cancha. Ele está pronto. Ameaçou. Vai botar para dentro da grande área. É perigo. Ele vai se preparar para botar lá dentro. Correu para a miniatura. Botou para a boca do gol. Fim, toque de cabeça agora do Rodrigo Caio de fundo. É escanteio aí, Rafa. É, o Rodrigo Caio, ele se antecipou o Roger Guedes e botou para a linha de fundo. Porque o Roger Guedes vinha para fazer o domínio de costas e fazer o trabalho de pivô. Ele botou para a linha de fundo, Rodrigo Caio se antecipou, escanteio para o Flamengo, canto direito de ataque, lá vem ela, André. Todo mundo no boteco do Mengão, vem ela, arredondada, batida para dentro da grande área, rasga a defesa. Ela sobra para o Piton do peito, para o solo, maciou, tem bem o bom na canhota, botou por cima do gol. Santos sai de soco para tirar a primeira, impedido, não vale mais nada, tinha uns três na banheira aí, hein, Rafa? É, tava bem à frente o Santos, ele conseguiu tomar a frente, mas estava impedido ali, três jogadores, como você disse, o Roger Guedes, o Lucas Tom e também o Watson. Marcou corretamente o impedimento, 0-0 ao placar Nacional, André. Valeu, o futebol é aqui na Rádio do Brasil, o goleiro Santos sai jogando com a bola, a torcida do Flamengo fica preocupada, essa bola girando dentro da grande área. Vem o Rodrigo Caio, ele bota na cabeça da grande área, entregando para o Thiago Maia, volta para o Caio, Caio vem de novo como quarto zagueiro por ali, encosta para Ayrton Lucas, Corinthians aperta demais a saída de bola do Flamengo, dificulta a saída de bola do Flamengo, vem para o João Gomes, toca por último em cima do jogador do Flamengo, é lateral pro Corinthians, de novo o Rafael Ramos vai bater próximo à linha, aqui divide o campo, ele está ali olhando, tentando fazer a jogada, o Adson está perto dele, prefiro mandar por cima de primeira, a bola vem descendo para o comando do ataque agora do Queiroz, domina, chega primeiro uma, duas vezes, ela sobrou, espirrou de primeira na entrada da grande área, a bola é boa, rola a bola do Corinthians, vem de novo do Cantígio, tenta a jogada no comando do ataque, ela vem para a cabeça do Fábio Santos pelo setor esquerdo do campo, ele volta para o Lucas Piton, Fábio Santos passa, Lucas mete dentro da grande área, vem ela para a boca do gol, o toque de cabeça para baixo, o Rodrigo cai, bateu errado na bola, o taco espirrou, o Santos sai de soco, o Corinthians está em cima, ela fica de novo para o Adson, ele trabalha bem com a perna esquerda, trabalhou, tentou, achou espaço, escorregou, sobrou para Du Queiroz, entrada na grande área, volta lá atrás, entregando para o Rafael Ramos, ele já botou para Du, na direita, levantou, bateu em cima do Thiago Maia, sai, Rodrigo Caio, mergulha de cabeça, ela sai para a linha de lado, o Corinthians começa sufocando o Flamengo, Rafa! É, sufocando e botou ali para a lateral como pôde, já cobrado rapidinho pelo time corintiano. E aí a galera do Corinthians não dá refresco não, vai junto com o time, torcida do Brasil ligada no futebol da Nacional. A bola fica ali pro lateral, que vai ser cobrado, ele cobrou de primeira, ela fica agora pro jogador que é o Rafael Ramos, dominou de primeira, tira da jogada, volta atrás, entregando, começa tudo com Gil. Gil dá na cabeça da grande área, a bola pro Raul Gustavo, ele bate de pé canhoto, lado, outro lado, a bola é boa, mas foi forte demais. Ela sai pra linha de lado, lateral que favorece a equipe do Flamengo, primeiros instantes de jogo pra você, quase 5 do primeiro ato, 0-0 Corinthians e Flamengo, esse é o campeonato brasileiro. Brasileiro para você ligado no Show de Bola Nacional, conferindo tudo, tudo, tudo. Não há muito boa lateral para o Flamengo. O Rodinei está preparado para a cobrança ali, está procurando seus companheiros. Ele bateu de primeira para Thiago Maia, volta para o jogador que é o Rodinei. Rodinei tenta fazer o lançamento para a boca do cofre, chega primeiro o jogador do Corinthians, aliviou a bola, vinha para o Du na frente, chega de peito, só amaciou com carinho. Rodrigo Caio bota para o Rodinei, que amacia de novo, bate de primeira, a bola vem descendo tranquila, limpa, leve, solta para o Raul Gustavo pela equipe do Corinthians. Ele traz a bola do outro lado, pede o jogador que é o Rafael Ramos, o português domina, ultrapassa ali, que divide o gramado, ganha espaço ao inimigo, o bola macio, entregando mais atrás agora, a bola pro Adson, primeiro, segundo, levou mais um, ela vem de novo para o Heitor Lucas, bateu, pede um toque de mão na bola, apenas o lateral, hein, Rafa? É, tocou na mão, mas o árbitro acabou marcando apenas o lateral, bateu ali na mão do Roger Guedes, mas o árbitro acabou marcando lateral, lateral a favor da equipe rubro-negra. Futebol é aqui na Rádio do Brasil. Lançamento vai ser feito agora. Chega Gil no corte de qualquer maneira para a equipe do Corinthians. Ela vai caminhando. Rodrigo Caio na cabeça do Thiago Maia, que é macio de primeira para Ayrton Lucas. Flamengo não consegue sair. Vem de novo. O Ayrton Lucas vai fazer um giro para lá, para cá. Está seriado pelo jogador do Corinthians. Em cima dele, aperta o Du. Ela vem de novo para o Ayrton Lucas. Rasga a bola, sai pela linha de lado. Lateral que favorece a equipe do Corinthians. Só o Corinthians ocupa o território rubro-negro. Ia bater ali o lateral. Agora o árbitro do jogo vai reclamar com alguém. Pro Gandula, ele tá falando com o Gandula pra jogar a bola por baixo, que não é pra tocar direto na mão do cara não, hein, ô Rafa? Deu aula, chegou ali e ensinou como deve fazer, não é por cima não, é por baixo, rasteirinho, agora sim, tudo moralizado, lateral a favor do Corinthians. Foi assim que aquela menina entrou pra história do Botafogo aí, olha a bola dominada, vem de novo por baixo, o árbitro tá parando, parando tudo, como é o nome dela mesmo, Valdir, até colega de profissão agora? Fernanda Maia, Fernanda Maia. Pegou a bola. Hoje no... É, deu uma bola rapidinha, saiu o ataque, foi gol. Aí ela ficou consagrou. Ela hoje é locutora oficial do Botafogo, do jogo no estádio Nilton Santos, além de ser companheira nossa de TV, trabalha no SBT. Tá legal, beleza. Valdir Luiz sabe o que dizia aqui. Eu vou confirmar com você a hora certa do Brasil. Confira comigo, 16 horas mais 7 minutos em São Paulo. Flamengo vinha com um jogador que era o Ayrton Lucas, foi castigado por ali. Eu confiro para você, galera. 4 e 7 da tarde, aqui tá rolando. E o tempo passando! Gol, muito bom, o tempo não para, Nacional marca para você e você confere comigo, 6 cravados, primeiro ato do espetáculo, ninguém é de ninguém na mais querida do Brasil. Tá tudo igual, Corinthians e Flamengo, 0-0. Plantão Nacional de Esportes, alô Rodrigo Campos. Já já ele vem no giro, para você conferir aqui no Show de Bola Nacional. A Nacional não para, não para, não para. Valdir Luiz, o Corinthians está deixando o Flamengo respirar, hein, Valdir? É, o Corinthians começou com muita intensidade marcando no campo de defesa do Flamengo. Agora diminuiu e o Flamengo já começa a adiantar. E dá para notar, o André, para esse início, que o Piton vai ser ali um segundo lateral esquerdo para fechar o lado direito do Flamengo, que tem o Gabigol e o Rodinei. Então, o Corinthians vai jogar, pelo menos esse início de jogo, num 4-4-2. Mas a tendência é que, de repente, pode trazer o Fábio Santos por dentro, virar um 3-5-2, mas o Corinthians joga com essa formatação que terminou o jogo lá contra o Boca na terça-feira, André. Tá legal, a bola vem na esquerda, agora para Edson capotou, caiu sozinho na jogada, chega Thiago Maia para refrigerar de qualquer maneira, afasta o perigo na boca do gol, elas vêm para a linha de lado, favorecendo a equipe do Corinthians. Futebol é aqui, no som da Nacional. A Nacional não para, direita, cruzamento para a boca do gol, subiu o Rodinei, refrigerou. Ela para do meio de campo, Flamengo agora, quem domina com categoria por ali é o Vitor Hugo, deu um baile da bola, sobrou para o Ayrton Lucas, bateu de pé, canhou, chinelou a bola. Bola André, de graça para o Corinthians, plantão Nacional de Esportes, me chama. Lembrando que a bola já rolou hoje pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 11 da manhã no Couto Pereira, Coritiba e Juventude empataram em 2-2. Beleza, esse é o Rodrigo Campos, o microfone Nacional vai estar com a gente no giro do tempo e placar. A bola vem de novo dominada por ali, vem de qualquer maneira, chega Rodrigo caindo de cabeça, vai tirando o perigo da boca do cofre, ele deixa, a bola espirra para Gantijo, Gantijo recebe pelo meio de campo, agora levantou, do outro lado entregando para o Lucas Piton, já sai de primeira para Fábio Santos, encostou de novo para Gantijo, faz jogada armada com Piton pelo cenário esquerdo, ali domina mais atrás, agora vem com o Raul Gustavo, ele sai jogando, pé canhoto na bola, botou direita, a bola é boa bola para o Rafael Ramos, em cima dele vem na marcação por ali, o jogador do Flamengo, que era o Matheus França, perde a bola, volta de novo o Corinthians, arredonda ali, primeira botou para Adson pelo setor esquerdo do gramado, velocidade pelo setor direito, a bola é boa, é muito boa, vem cruzamento na boca do gol, passa a boca da meta, ela sobrou pro Fábio Santos, agora vai enfiar a bomba, meteu lá dentro na boca do gol, Rodrigo Caio chega para tirar, rasga a defesa do Flamengo, só da Corinthians, o Corinthians imprensa o Flamengo no seu campo, o Corinthians aperta o Flamengo, de novo na direita, a bola vem pro do Queiroz, dominou, dançou na frente do primeiro, ele cruzou pra boca do gol, rasga de novo a zaga do Flamengo de qualquer maneira, ela vem sobrando de primeira pro contra-ataque do Flamengo, não pega a bola, ela sobra de primeira uma, duas vezes, Gil se deu bem na jogada, ela ficou para Piton, o jogo é quente, o jogo é bom, 9 no primeiro tempo, 0-0, toque de bola foi feito para Juliano mais atrás, recomeçar tudo, o Rafinha, o Corinthians não dá sossego pro Flamengo, hein, Rafa? Não dá sossego, tá amassando o Flamengo nesse primeiro tempo, tem dificuldade de sair ali do campo de defesa, e o Corinthians vai tocando bola agora no campo de defesa, partindo pro ataque, André. Bola vinha para Roger Guedes, sobra tranquilo pro goleiro Santos fazer a defesa e sair jogando, ele vem com o jogador que é o Rodinei, pisa na menina, encosta mais atrás agora de primeira, tá o Fabrício Bruno, sai jogando o zagueiro do Flamengo pelo setor direito do gramado, ninguém no meio de campo, chega, ele chega de primeira, cutucou, agora sim achou espaço legal, lançamento é bom nas costas do Vitinho, chega primeiro na cobertura o Gil, Gabi vai dar enduro nele, Gil domina, procura a presença ali, vai tentar fazer aquela jogadinha do bater nele e tirar, e aí o Gabigol toca na bola, ela vai pra linha de fundo, apenas tiro de meta, hora certa do Brasil! São Paulo, terra boa, terra da garoa, 4:11 no meu, 24 graus é a temperatura do Itaquerão, confira comigo, campeonato brasileiro rolando e o tempo passando! Bom, muito bom, acerte o seu pelo meu tempo, não para, 10 cravados, primeiro ato do espetáculo e no placar da rádio mais querida no Brasil. Tá tudo igual, galera, ninguém é de ninguém, Corinthians e Flamengo 0-0. 16ª rodada do Campeonato Brasileiro que começou ontem com 3 jogos, o Goiás derrotou o Atlético Paranaense. Por placar de 2-1 no Maracanã, despedida do Fred, Fluminense 2, Ceará 1 e no Nabi Abi Chedi, Bragantino 4, Avaí 0. Pista para negócio e comida no Vucu Vucu. Futebol não para no som do Brasil. A Nacional corre atrás da bola para você. É Corinthians e Flamengo. Passamos dos 11 desse primeiro tempo. Cássio está com ela no, com os pés ali. Sai jogando pelo setor esquerdo do gramado. A bola fica ali com o Raul Gustavo. Ele domina. Encosta de primeira na canhota. Agora para o Piton. Piton levantou a cabeça. Botou para Juliano. Juliano recorre na linha que ele vira o gramado. Tomou dele o Thiago Maia. Lá atrás agora para o goleiro Santos. Que vai ter que sair com o pé direito. Na força do toque. Ele bate de qualquer maneira. A bola subiu. Vai caindo para o campo do Corinthians. Em briga. Toque do Rodinei de cabeça. Botou pro Gabi, amassou errado, a bola ficou pra Juliano, tenta dominar no primeiro, ficou com a zaga do Flamengo, quem domina pela meiuca do gramado é o Vitor Hugo, driblou, jogada, meteu na canhota, um bolão pro jogador, que é o Ayrton Lucas, sobe o morro, Ayrton vem, Vitinho pediu, ele correu pra bola, botou direto, forte demais pro outro lado, pra quem que ele quis mandar essa bola, hein, Rafa? Ele buscava ali o Matheus França, que fechava no meio, mas foi muito forte, a bola acabou se perdendo lá pelo lado esquerdo, e o Fábio Santos aproveitou e o Corinthians vem pro ataque. A bola vem com o Corinthians, chega Fábio Santos para dominar com tranquilidade, domina Fábio Santos ali, vai acelerar pelo meio, prefere dar um break na bola, vem a jogada com o Cantijo mais atrás, entregando para Gil, Gil vai meter na direita, agora refugou, ele encosta, volta, a bola para o lado esquerdo, agora para o Raul Gustavo, Raul Gustavo faz a tabela de bola, sobra para Fábio Santos, está pelo setor esquerdo do Corinthians, 0-0, é um jogão para você na rádio do Brasil, Lucas Piton volta de novo para o Fábio Santos, que domina lá atrás, vai recomeçar a jogada ali com o Raul Gustavo, botou para o Cássio, é aí que mora o perigo, Flamengo também aperta, começa a apertar, sai de bola do Corinthians, dificulta, sai saída de bola do Timão, encosta mais atrás agora, na direita agora para o jogador que é o Rafael Ramos, tenta dar o primeiro drible, Flamengo se tomar e vai complicar, tomou a bola na entrada da galera, levantou de primeira, João Gomes vai bater, bateu, direto para a linha de fundo, enfim o Flamengo assusta e ganha um escanteio, Rafa! É, o Flamengo pressionou, ganhou e o João Gomes arriscou, primeiro chute do Flamengo na partida, bateu de fora da área, de perna direita. Deu uma resvalada ali no zagueiro Gil e foi para a linha de fundo. Escanteio para a equipe rubro-negra pelo lado direito de ataque. Vitinho na bola. Ele mesmo, Vitinho, vai botar a menina dentro da grande área do Corinthians. O Vitinho vai para ela. Todo mundo na expectativa na área do Timão. A luz vermelha ligada. Tá todo mundo no boteco. Correu Vitinho para a bola. Infiltrou a bola de primeira para a boca no gol. Subiu o Fábio Santos para tirar. Ela fica para Rodinei. Meteu o pé na bola. Gavinha voltando no impedimento. Vai sobrar para o Roger Guedes. Com absoluta tranquilidade para o peito, para o solo. A macia com carinho. Bota no chão. Procura os seus companheiros por ali. Volta para o goleiro Cássio. Vai ter que rasgar com o pé direito. Já saiu jogando para cima. Ela vem para o jogador que é o Ayrton Lucas, ia dominar a bola, tem que saber como é que faz, filho, depois é pra quem sabe, matar essa bola desse jeito é pra quem sabe, o Rodrigo Caio tá sentindo, é, o Rodrigo Caio sente todo jogo, hein, Rafa? É, ele sentiu, mas agora ele tomou uma pancada duríssima ali do jogador do Corinthians, o Duqueiroz, que chegou ali dividindo com o Rodrigo Caio. Pisou, ele acabou levando a pior, dele, né? O pisão, é, realmente, dessa vez foi uma pancada que ele sofreu, não foi sozinho não, uma pancada dura, tanto que na sequência o Duqueiroz pede desculpas, ele não teve a intenção de acertar, não foi violento a esse ponto de querer acertar o zagueiro do Flamengo, mas acabou acertando e o Rodrigo Caio sentiu, mas está se recuperando, ele vai se levantando aos poucos, 0-0 ao placar nacional, Rodrigo, André. Tá legal, o futebol é aqui na Rádio do Brasil, você ligado no Show de Bola Nacional, conferindo tudo numa muito boa, primeiro tempo de jogo 0-0, João Gomes domina pelo Flamengo atrás agora de primeira, até o Rodrigo Caio, botou no buraco, entregou de primeira, a bola é boa, a bola para Vitor Hugo, centro esquerdo, o Garabavim, vale pela meia, vai tocar a bola de primeira, rolou pro Gabi, deu nas costas do Gabigol, a bola do Matheus França, a chamada, bola nas costas, hein, Rafa? Exatamente, você descreveu bem, ele tocou nas costas, no contrapé do Gabigol, o Gabigol não conseguiu retornar no lance, não conseguiu chegar até a bola, ela se perdeu pela linha de fundo, tiro de meta para o goleiro Cássio, que completa 600 jogos com a camisa do Corinthians, André. Ô, Valdir Luiz, você já tomou bola nas costas fora de casa, Valdir? Quando joga, jogava não, fora? Não, não, não, não, não, não, eu sempre fui um lateral que me preocupei com as preservando as costas para não ter que o zagueiro me cobrir, então tem que tomar muito cuidado, essa bola foi nas costas realmente do atacante, o atacante levando nas costas não tem problema, pior o zagueiro, né, André? Tá certo, e agora o Lucas Piton faz um teatro e o Fabrício Bruno leva cartão numa jogada em que o jogador do Corinthians poderia ter levado quando pisou no Rodrigo Caio, hein, ô Rafa? É, exatamente, dois pesos, duas medidas. Acertou realmente o Fabrício Bruno, ele tentou, visava a bola, mas ele acabou errando. E como o carrinho foi temerário, ele deu o cartão amarelo de forma correta. Mas no lance anterior, em que o Duqueiroz também pisa ali no jogador do Flamengo, no Rodrigo Caio, ele não marca o cartão amarelo, marcou apenas a falta. Falta a favor da equipe do Corinthians pelo canto esquerdo de ataque. Lá vem ela, André. Acerto, vem ela ali, mas o jogador do Corinthians está se ajustando e está sentindo por ali ainda. Agora sim vai se levantando. É falta que favorece a equipe do Corinthians na entrada na grande área. A bola é boa a bola, o bicho pegando a Nacional, contando tudo para você aqui no Som do Brasil. A bola é para o Corinthians, entrada na grande área, vem veneno aí, atenção galera, ligando o turbo para dentro da grande área, luz vermelha está ligada, é sinal de perigo, vem ela para a boca do gol. Alô, torcedor do Corinthians, aumente o volume do rádio, lá vem ela, Juliano correu para a bola, botou para dentro do cofre, ela vai subir, vai descer para a cabeça, quem chega para bater, ninguém desfaz a jogada, Matheus França, rasga, tira o perigo da boca do cofre, não valia mais nada, o mastro estava erguido, você viu, Rafa? Já estava erguido porque ele marcou ali o impedimento. O impedimento no momento do cruzamento da falta, né? Quando ele foi bater a falta, estava impedido ali o Gil. Marcou impedimento ali no ataque do Corinthians. Posse de bola a favor do Flamengo. 0-0 ao placar nacional, André. Legal, legal, legal. E o futebol não para, tá na hora de palinha, lugar dela na latinha, refresco pro Gogó. Vem aí o doutor Bola, tá na hora. Ele tá comentando na Rádio do Brasil, o país inteiro quer ouvi-lo. O comentarista que sabe o que diz. Alô, alô. O jogo agora tá igual, André. O Corinthians começou melhor, marcando o Flamengo, mas não finalizou. Não conseguiu finalizar. A zaga do Flamengo se posicionou muito bem e não propiciou o Corinthians a finalização. Então o Flamengo agora equilibrou o jogo. E a única chance de finalização foi do Flamengo, aquele chute do João Gomes. Então o jogo agora equilibrou. As duas equipes procurando o gol, evidentemente, mas um equilíbrio muito grande dos dois sistemas defensivos. Tá legal, a bola fica para a retaguarda do Flamengo. Thiago Maia sai jogando de primeira, botou na miúca do gramado, se livrou do primeiro, agora o jogador que é o Matheus França, vai ele caminhando pela intermediária, Vitinho pede na canhota, o árbitro manda a seguinte, que foi jogada normal em cima do jogador do Flamengo, ele está valendo, está rolando, pode ir, se manda o Corinthians pelo setor direito do gramado, ela fica de primeira para Adson. Adson dominou na entrada da grande área, perigo de gol, vem ele, domina cara a cara com o primeiro, tirou da jogada, evolui, tenta evoluir pelo meio do Flamengo, Duqueiroz vinha dominando, chega primeiro o Gabi, toma a bola para o Flamengo, agora 4 contra 3, ele domina, espera a chegada de alguém, agora chegou o Thiago Maia, vai ter que voltar a bola, aí não tem aquela, né, não tem aquela intimidade com a criança para seguir, prefere voltar pro Ayrton Lucas, mais uma vez pro Thiago Maia, na cabeça da grande área, aos 18 do primeiro tempo, 0-0, ele domina entregando de primeira, tá taxiando por ali o jogador do Flamengo, que é o Vitor Hugo, meteu a canhota na bola atrás pro Fabrício Bruno, Fabrício domina, ultrapassa a linha que ele vira o gramado, já ganhou um espaço aéreo corintiano, ele dá um break na bola, travou, se complicou na jogada, trivelou lá atrás pro goleiro Santos, começar tudo de novo pelo Flamengo, libera a jogada para o Rodrigo, cai pelo sistema defensivo, setor esquerdo. Lá vai ele caminhando, procura os seus companheiros. Rodrigo Caio está ali analisando a jogada cara a cara com o inimigo. Ele prefere botar no buraco, botou de primeira, entregando um bolão por ali para o Matheus França. Levantou a cabeça e recuou a jogada. Ela vem de novo na pedalada para o Vitor Hugo. Faz o giro de corpo no trabalho do bola. Entregou para o Ayrton Lucas, atrás para o Thiago Maia. De novo para o Rodrigo Caio. Recomeça com o Fabrício Bruno pelo lado direito do Flamengo. Corinthians deu uma segurada, pegou em cima o Flamengo, já recuou. Daqui a pouco o Valdir vai falar para mim. Ele domina, Rodrigo dominando, entregando para o Thiago Maia. Faz tabelinha na entrada da grande área. Volta de novo na canhota. Agora para Ayrton Lucas, domina Ayrton, ele vai para a direita, para lá, para cá, dançou em cima do primeiro, vem de novo, encostando para o Thiago Maia, já rola macio, a bola é boa, bola para o Flamengo, lançamento vinha feito por ali pelo setor esquerdo, a bola do Vitor Hugo saiu pela linha de lado, Rafa. É, saiu, tentou tocar ali o Vitor Hugo, a bola bateu no contrário, no Lucas Piton e foi para a lateral, lateral já cobrado, 0-0 ao placar nacional. Vem com o Rodrigo Caio de primeira, vem no balanço por ali, dá um break na bola, travou, encosta lá do outro lado para Fabrício Bruno, na linha que ele vira o gramado, bota de primeira até o Rodinei, Rodinei está dominando, ele encosta o jogador, dá um break na bola, parou de primeira, voltou para Fabrício Bruno na cabeça da grande arma, Thiago Maia trivelou de primeira, botou para o Vitinho, calcanhar do Vitinho, dá no pé do jogador do Gil do Corinthians, ele também devolve errado na bola, domina pelo Flamengo, ela espirrou, Ayrton Lucas vem, um break na bola, botou para Vitinho, entrada da grande área de primeira até o Gabi, ninguém na marcação, ninguém na direita, ele botou de novo nas costas, a bola fica pro Rodinei, tem que vir na contramão buscar a criança, hora certa do Brasil. São Paulo, 4:21 da tarde, 24 a temperatura do Itaquerão, confira comigo, aqui tá rolando e o tempo passando. Bom, muito bom, acerte o seu pelo meu, o tempo não para, vintão do primeirão, galera, 20 cravados, primeiro ato do espetáculo, placar tá paradão, ninguém é de ninguém, Corinthians e Flamengo 0-0. Daqui a pouquinho, às 18 horas, a bola vai rolar no Mineirão para Atlético Mineiro e São Paulo. As duas equipes que estão de olho grande na parte alta da tabela. O Galo soma 27 e o Tricolor Paulista 22 pontos. Olha aí, o timaço nacional. Lado a lado com a galera e ela vai voltar aí, não é isso, Rafael Monteiro? Exatamente, e é escanteio pelo lado direito de ataque, o Vitinho já vai se aproximando para a cobrança. Vai bola na área da equipe corintiana, André. Tá certo, pediu para dar um break lá o auxiliar número 2, que é o nosso Guilherme Dias Camilo. Deu uma segurada porque o Rodrigo Caio vai acabar saindo, o Rodrigo Caio. Acho que é um problema sério esse cara, não é possível. Todo jogo, ele joga uma, duas partidas, fica 20 fora. Joga uma, fica mais 4. É impressionante o estereótipo, o André, dele não é favorável, não. É um excelente jogador, né, rapaz? Mas infelizmente tem esse problema. Ele, quando parar de jogar, ele vai estar preparado para ser médico, porque o que ele tem de tempo no departamento médico está fazendo um bom curso de medicina. É, escanteio, Vitinho vai para a bola, agora pede a maca para o jogador do Flamengo, coisa complicou para o Rodrigo Caio. É literalmente assim, deve ser ruim conviver com isso o jogador, mas ele tem algum problema fisiológico, não é possível. Hoje é muito azar, tudo bem que o pisão prejudicou o jogador. Então, hoje a gente vai botar o palitinho, Valdir, na conta do azar. É, mas, coitado, eu fico com pena, sabia? Porque ele me passa uma impressão de um grande ser humano, de uma pessoa do bem. E detalhe, mas, coitado, hein, que tem esse problema de lesão. Ele informa, é zagueiro de seleção. Ele bem. Claro, claro, zagueiro de seleção. Zagueiro de seleção, concordo totalmente com você. Infelizmente, Com esse dos motivos que o São Paulo vendeu ele. Ele tem uma sequência de jogos. Cruzamento para a boca do gol, subiu de cabeça. A zaga do Flamengo vai rechaçar o Corinthians. Ela ficou na frente agora. Pancada, bate em cima da zaga. Alivia de qualquer maneira o Corinthians. Quase o Flamengo chegou lá. João Gomes meteu a cabeça pro Gabi. Chega primeiro. Fábio Santos, linha de fundo. É escanteio, Rafa. É escanteio. Teve a substituição na equipe do Flamengo. Saiu camisa 3, Rodrigo Caio. Entrou o camisa 2, Gustavo Henrique. André. Tá legal o Gustavo Henrique agora. É, meu amigo, vem aí a montanha russa no Mengão agora. É o perigo. A bola vai vir pra dentro da grande área. Todo mundo esparramado na boca do gol. Vitinho vai bater curto. Bateu pro Gabi. Curtinho na entrada da grande área. Voltou de primeira. Vitinho driblou primeiro. Vai queimada ali. Achou o espaço. Cruzou pra boca do gol. Sumiu de qualquer maneira. O Roger Guedes botou pra dentro da grande área. A bola vai espirrando. Roger Guedes chega de novo pelo setor esquerdo. Dá um trato maneiro nela. Bota no chão. Se encaminha. André. Se infiltra pelo lado esquerdo do gramado. Diga, Valdir. Um detalhe, me chama a atenção essa substituição, não pelo Gustavo Henrique, questão de critério. Se você tem, nos últimos jogos, o Léo Pereira tem entrado como pelo lado esquerdo, o Gustavo Henrique sempre joga pelo lado direito. É agora o que, que ele fez? Com o Léo Pereira no banco, não sei se é para fazer média ou critério, ou falta de critério. Porque ele botou o Fabrício Bruno pelo lado direito e o Rodrigo Caio pelo lado esquerdo. Mas com o Rodrigo Caio, claro que teria que entrar o Léo Pereira. Ele agora bota o Gustavo Henrique, que joga pelo lado direito, pelo lado esquerdo. Sabe, eu não entendo. Ou é para preservar para o jogo de quarta-feira, não sei. Mas tem o Pablo, tem o Davi Luiz. Então, agora, agora uma pergunta, não entendo. Uma pergunta para você. Por que quando o técnico era o Jorge Jesus, o mesmo time jogava domingo, quarta, sábado, terça, e aí? Aí, amigo, é questão de que eu não sei responder, mas a distância, eu vejo que é a opção de cada um, né? É a opção de cada um. Matheus França dominou na entrada da grande área, soltou de primeira pro Gabi, João Gomes, daí queimou! Cássio viaja no canto e segura! É dele, Rafa! Ele tomou a bola, o Matheus França levantou a cabeça e encontrou o João Gomes. Ele que também levantou a cabeça, chutou de perna direita no canto esquerdo do goleiro Cássio, que faz mais uma defesa. Volta o Corinthians pro ataque. A bola vem com o Timão, vem pro toque de bola, mais atrás, agora vai voltando tudo. Desculpa interrompê-lo, finaliza aí, meu caro Valdir Luiz. O gol, André, foi, não, certinho, meu amigo. Só pode dizer o seguinte, eu não sei porque, só pode ser critério. Porque os fisiologistas na época do Jorge Jesus, me parece que são os mesmos. Mas não mexeu, hoje tá mexendo demais o Flamengo. Entendeu? Vai jogar no Maracanã, uma viagem para São Paulo não tem desgaste, mas a gente respeita. A nossa função é observar, analisar e cobrar, né? É verdade. Juliano soltou pelo centro esquerdo, cruzamento, a bola vai entrar por baixo. Santos chega de soco para tirar. Ela fica para o Flamengo agora, puxado pela camisa ali. O Vitor Hugo, é falta dele, Rafa. Não é possível que não vai ter um cartão amarelo, porque ele matou o contra-ataque, puxa o Vitor Hugo. Duvido. De forma assintosa, foi apenas para matar o contra-ataque do Flamengo, ele marcou apenas uma falta, realmente falta critério para o árbitro da partida, o senhor Ramon Abate Abel, que marcou apenas a falta e não marcou o cartão, André. Olha a bola no meio agora para o Matheus França, tentava a ligação com o Gabi, chega primeiro o Fábio Santos na cobertura, empurra a bola para o Lucas Piton, volta a passar ali, que ele vira o gramado, joga um espaço aéreo, Rubro Negro se manda, Fábio Santos pela canhota, Piton domina, pisa no melão, vai retrair, a bola de novo volta na intermediária, briga, jogada com o Fábio Santos lá pelo cantinho, no quarto escuro, ele meteu de primeira pelo Roger Guedes, bico da grande área, voltou de primeira até o jogador que é o Lucas Piton, dominou de novo na entrada da grande área para Fábio Santos, vai retroagindo a jogada para Juliano, tapa nela na canhota, entrega de primeira, a bola foi pro Roger Guedes ali de fundo, protege o Fabrício Bruno, a bola se perde ali de fundo, é apenas tiro de meta, hora certa, sabe de onde é? Do Brasil! Confira comigo, torcedor em São Paulo, 4:27:24 é a temperatura, o Brasileirão tá aqui rolando e o tempo passando! Bom, muito bom, acerte o seu pelo meu, tempo não para, 26 minutos passados, primeiro ato do espetáculo, ninguém é de ninguém no Itaquerão. Nacional. Tá tudo igual, Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo 0-0. 18 horas, Vila Belmiro, a bola vai rolar para Santos e Atlético Goianiense. Santos com 19 pontos e próximo da zona do rebaixamento, demitiu durante a semana o técnico Fabián Bustos e será comandado pelo interino Marcelo Fernandes. O Atlético Goianiense é o primeiro na zona do rebaixamento. Futebol da Nacional, Cola em mim que é sucesso, lado a lado com a galera do microfonaço do Brasil. Corinthians se atrapalha na saída de bola. Cássio rechaça de pé esquerdo. A bola vem caindo agora pro Fabrício Bruno. Meteu a cabeça em cima do Roger Guedes. Vai sobrar pelo meio de campo. Agora tocou Juliano de cabeça. Roger domina, encosta para Piton. Piton recolhe pelo Corinthians. Vai se mandar pelo lado esquerdo do gramado. Fez a tabela com Roger. Deixou de primeira Juliano para Cantijo na entrada da grande área. Ele rola lá do outro lado do lado esquerdo do gramado para Piton. De primeira, Fábio Santos domina. Intermediária. Curtiu jogada com Juliano. Liblou do primeiro. Vai tentar fazer a jogada pelo meio. Vira o jogo na direita para Rafael Ramos, domina o lateral do Corinthians, deu um break na bola, travou de primeiro, buscou a jogada por ali com o Adson. Adson vem taxiando mais atrás, entrega para Gil, zagueirão do Corinthians domina, vai sair jogando pelo lado esquerdo. Corinthians bobear o Flamengo, tomar a bola aí é coisa complicada. O Corinthians está com dificuldade, agora o Corinthians está com dificuldade, Valdir, na saída de bola, hein, Valdir? O Flamengo melhorou bastante e a qualidade para mim do meio campo do Flamengo é superior do Corinthians. Esses dois meninos jogam muito, hein? Matheus França e o Vitor Hugo. Então o Flamengo começa a tocar a bola e envolver o Corinthians. E o Corinthians está com dificuldade, porque o Duqueiroz tem qualidade, mas o Cantijo é sujeito a chuvas e trovoadas. Hein? Lançamento na direita, cruzamento na boca do gol. Chega Gustavo Henrique, bota a bola para a linha de lado lateral, favorece o Corinthians aí, Rafael Monteiro. É, fez o que pôde ali o Gustavo Henrique, conseguiu intervir no cruzamento pelo lado direito do camisa 2, Rafael Ramos. Lateral a favor da equipe corintiana, 0-0 ao placar nacional. Lateral pro Timão, Rafael Ramos está preparado pro Corinthians, vai botar dentro na grande área. Ele está preparadinho para ali, correu para a bola, efetua a jogada, botou de primeira na boca do gol, subiu Gustavo Henrique de novo para escanteio. Escanteio pro Corinthians, Rafa! É, chegou ali mais uma vez o Gustavo Henrique, ele que é um poste grandão, né? Conseguiu levar melhor e botou para a linha de fundo. Escanteio para a equipe corintiana pelo lado direito de ataque, lá vem ela. É, o árbitro parou, tá dizendo que não vale mais nada, vai mandar voltar tudo de novo, vai recomeçar porque a bola estava fora da posição que os caras insistem em botar fora do lugar que é para ser colocado. Mas vamos lá, Adson recolhe pela equipe do Corinthians, volta a jogada, entregando de primeira para Rafael Ramos, botou pro Adson dentro da grande, parte travado, a zaga do Flamengo recupera, só tem o Gabi com ela, ele domina, dá a travada na bola, já escorregou por ali, daqui a pouco o Gabigol vai ter que trocar os pneus aí, que a coisa tá feia, terceira escorregada dele, aí vai ter que botar o pneu slick em Rafa. Exatamente, deu uma escorregada ali, mas na sequência ele ainda conseguiu intervir no lance, no chute ali do Rafael Ramos, a bola saiu pela lateral, já cobrado 0-0 ao placar nacional. Futebol bem aqui trocar na chuteira, André. É verdade, trocar o pneuzinho dele lá. A bola tá ali pro jogador que é o Rafael, o Gustavo Henrique, encosta de primeira, fez a jogada, agora botou na direita, a bola é boa, a bola para Adson, vem Corinthians, lançamento, Rafael Guedes, entrada na galera, passou pela primeira, evoluiu, jogada, cruzou pra boca do gol, passa por todo mundo, João Gomes domina pelo Flamengo, sofre a falta, se manda ele, vem caminhando, não tem opção, jogada só o Gabi no comando do ataque, ela fica de novo voltada pra ele, deu um toque na bola, deu um totozinho de letra por ali, vem ele novo fazendo a firula dele, ela fica agora pro jogador que é o Rodinei capricha pelo lado direito do gramado, voltou pro Gabi na linha, ele vira o campo agora, ele volta, faz a jogada, ameaçou dar o bote na primeira, tomou a falta ali do jogador que é o Lucas Piton, foi pro solo, vai pro jogo, manda seguir, aí o Gabigol começa com essas gracinhas sem nenhuma necessidade, ô Valdir. É, o cara tem que preocupar em jogar bola, ficar fazendo firula, ficar se jogando, não dá, né? Isso aí irrita o adversário, irrita a torcida adversária, irrita a arbitragem, irrita os seus próprios companheiros. Ele sabe jogar, mas para que fazer essa série de coisas que ele sabe? Falta alguém no Flamengo para colocar ele no lugar. Olha aqui, meu filhinho, você é ídolo, você é artilheiro, vamos jogar com mais seriedade, parar de provocar os outros, parar de cair, que você rende muito mais se fizer isso. Qualidade ele tem, André. É verdade, Vitor Hugo botou para Vitinho, peito no solo, amaciou, daí caba bomba na trave! Ela explodiu na trave, o Cássio tocou nela por pouco, não guardou, Rafa! É mais um chute ali da entrada da grande área, dessa vez foi o Vitinho, matou no peito e soltou a bomba no canto esquerdo à meia altura, o Cássio deu um tapinha, a bola bateu na trave e o Corinthians voltou ao ataque. A bola vem de novo, o lançamento é forte demais na direita, agora vem por baixo, chega Ayrton Lucas, usa o braço, ganha no ombro a ombro, ele se manda pelo lado esquerdo do gramado, botou velocidade, o jogador do Corinthians está em cima dele, cutucou com bola e tudo, fez tão bonito na saída... Na entrada, na saída, deixou a desejar, hein, Rafa? Se é que você me entendeu. É, não deu pra entender ali não, ali o que ele fez. Ele tentou dar uma meia-lua, acabou saindo com bola e tudo, e lá volta o Corinthians pro ataque. Tem cruzamento para a área, Santos sai, pratica a defesa. Aí é dele, aos 31 cravados, a bola fica pro Flamengo, pro jogador que é o João Gomes, lança pelo meio de campo agora. Matheus França faz o trabalho de bola, meteu lá da direita pro Gabi, Gabi recolhe pelo Flamengo, vai pra cima do jogador que é o Fábio Santos. Gabi botou velocidade na bola, Rodinei passou, Gabi chegou, arredondou de primeira, bateu fraco, a bola foi direto pra linha de fundo. Cássio caiu só pra sair na foto, só por segurança, né, o Rafa? só por segurança. Ele pegou mal na bola. E o detalhe é que a ordem do Dorival é chutar de fora da área. O Flamengo realmente, quando tem oportunidade, chuta. E chuta mesmo. Mais uma vez, dessa vez, foi com o Gabigol. O Gabigol não pegou muito bem na bola. A bola saiu à esquerda do goleiro Cássio. Tiro de meta para a equipe do Timão. 0-0 ao placar nacional. Ô André, oi. Com 32 minutos, o Santos não fez nenhuma defesa. O Corinthians pode ter tido maior posse de bola, pode ter chegado mais próximo. Mas o Flamengo chegou duas vezes com perigo, com esse chute do Vitinho e com o chute do João Gomes. Então o jogo está muito equilibrado e eu vejo uma tendência no Flamengo. Está me agradando muito esse menino, mais uma vez, o Vitor Hugo, e esse menino, o Matheus França, que tem uma boa saída de trás. O Flamengo começa a crescer no jogo, hein? Beleza pura, valeu Valdir Luiz, sabe o que diz o doutor, bola tá na rádio do Brasil, toque de bola vem de novo da direita agora para Rafael Ramos, ele domina, ultrapassando aquele vira o gramado, deixou de primeira para Adson vem no embalo da bola por ali, rola para Gil faz a jogada do outro lado agora para o Raul Gustavo, ele que domina, tenta cutucar de primeira, botou nas costas da zaga para Piton, deixou passar de primeira, se sair para o Pro Flamengo, o Rodinei acompanha, a bola se perde para a linha de lado lateral, Pro Mengão, quarta-feira tem galera, quarta-feira na rádio do Brasil para você conferir, tem o Flamengo diante do Atlético Mineiro, aquele maraca lotado, pensa num tanto de gente que vai estar no Maracanã para acompanhar mais um super clássico do Brasil, Flamengo e Atlético Mineiro, primeiro jogo 2-1 pro Galo. Flamengo precisa no mínimo de 2 gols para levar a vaga e seguir adiante na competição. Vem ali o Rodinei, vai bater o lateral, chama o jogador do Flamengo, bateu de primeira, a bola vem descendo, vinha porque chega primeiro na cabeçada ali o Cantijo, ela vem pro peito do João Gomes, bateu errado na miniatura, Juliano recolheu de primeira para Roger Guedes, devolveu para Juliano, comando do ataque, a bola boa, invadiu pelo setor de meio, vem a bola se tocar na canhota, é boa, chegou pro Adson, dominou, fez a fita, foi pro solo, a galera pediu o pênalti, o árbitro mandou seguir, ela fica para Vitinho, Vitinho recolhe, se livrou com falta, pontapé nele, e cadê o amarelo, Rafa? É, mostrar agora sim, demorou, mas rolou o cartão amarelo pro camisa 2, Rafael Ramos, matou mais uma vez o contra-ataque, foi apenas no corpo do Vitinho para matar o contra-ataque, tomou o primeiro cartão amarelo do Corinthians, foi para ele o camisa 2, Rafael Ramos, numa falta em cima do jogador Vitinho do Flamengo. E na sequência, também por reclamação ali, chegou o nervosinho Roger Guedes e também tomou o cartão amarelo. E também expulsou ali no banco de reservas, me parece, o Vitor Pereira. Eu fico com a impressão que o Vitor Pereira, técnico do Corinthians, foi expulso após reclamação assintosa ali na área técnica. O André. Tá certo, vamos aguardar aí pra saber. Pra auxiliar, sabia? Eu tô na. Foi o Vitor Pereira. Foi o Vitor Pereira. Foi o Vitor mesmo. O detalhe é o seguinte, André. O detalhe, quando houve o lance, para mim não foi pênalti, normal. O Vitor Pereira, ela saiu do banco no pique e deve ter falado poucas e boas para auxiliar o Kleber Lúcio Gil. E aí, o que aconteceu? O auxiliar, ó, tá me xingando aqui. Foi lá, botou o Lusitano para fora. Botou o Vitor Pereira. Os treinadores portugueses. Eu não quero nenhum tipo de preconceito, longe disso, para não ser mal interpretado. Eles são muito agressivos com os árbitros. O Luiz Castro também já foi expulso, o Abel Ferreira toda hora. Não é que os brasileiros não sejam, mas eles também são muito agressivos com os árbitros auxiliar. Tudo bem, o auxiliar ali, sabe, ele foi em cima do auxiliar de uma maneira agressiva e acabou sendo expulso, né? É, meu amigo, coisa complicadíssima. Complicadíssimo. Agora está formado ali o Petit Comitê e o treinador do Corinthians está cuspindo abelhas portuguesas, hein, Rafa? Exatamente. Coitado do delegado, está pagando a conta sem ter feito nada. Só o delegado. Está exatamente uma cascada. O delegado parece o Denis, cabeça branca, parece o dono da lancha, cabeça branca. Bom, o jogo vai recomeçar. Treinador do Corinthians já foi para o chuveiro mais cedo. O Vitor Pereira já se encaminhou, já se mandou. O Corinthians agora está sendo comandado pelo auxiliar técnico. Completamente o bicho pegando a Nacional, contando para você. 36 minutos cravados, primeiro tempo de jogo, já com expulsão e tudo, já tem treinador fora da pista. A bola fica no meio de campo do Flamengo para Thiago. Thiago domina, vai fazer a jogada por ali, encosta pelo setor esquerdo do gramado. Ele vem trazendo a bola, vem para o Thiago Maia. Thiago Maia domina, levanta a cabeça, dá um tapa na bola para João Gomes. João Gomes vem, faz o giro de corpo uma, duas vezes, meteu um 360, manobrou radical, dropou em cima do jogador do Corinthians, toca no buraco errado. Ela chega de primeiro. Solta a bola, o Rafael Ramos bota pelo meio para o Cantijo. O Cantijo sai jogando e alimentando para Raul Gustavo de primeira. Até o jogador, que é o Juliano. Juliano domina, alimenta para o Fábio Santos, ultrapassou ali, aquele vira o gramado, ganhou espaço, o inimigo botou para Lucas Piton, de trás tem chegando o Juliano livre, Juliano chegou de primeira, vai entrar na boca da meta, bateu de novo para o Lucas Piton, fez o giro, olhou, brecou, jogaram, botou de primeira, trabalha a bola do Corinthians na entrada na grande área do Flamengo, toque macio, maneiro, na linha de fundo, vem cruzamento, lance é bom, Piton correu para a boca do gol, levantou, passa pelo Roger Guedes, ele vai correr para buscar, evita que ela saia, dá uma travadinha nela, botou de primeira para o jogador que é o Rafael Ramos, ele volta agora para o Roger Guedes está para lá, para cá, dominou, soltou de primeira, lá na cabeça da grande área para Gil, zagueiro chega na bola, botou para Cantijo, Cantijo dominou pela equipe do Corinthians, fez a jogada armada de primeira para o Roger, Roger vem de novo para a equipe do Corinthians, o Corinthians não tem, não acha espaço, não acha brecha para encaixar o golpe, ela sobe para o Du, Du Queiroz botou de novo na direita, agora para Rafael Ramos, levanta a cabeça, pressionado pelo jogador do Flamengo, ele faz o giro, ah, botou a jogada na direita, agora que tabelinha linda, forte demais, chega primeiro o jogador do Flamengo, que era o Vitor, o Matheus França, para dominar, lançamento para Vitinho na canhota, do peito vai ele e o Gil, Vitinho dá uma segurada na bola, se rolar pode ser boa, quem chega para bater, Gabi Trunera vai marcar, seu goleiro por baixo, chega o goleiro para catar, nos pés do Gabi, o Cássio foi lá e pegou, Rafa. É, foi forte demais o passe, a intenção foi excelente, mas a execução não foi perfeita, o Gabigol não conseguiu chegar, o Cássio foi nos pés ali, conseguiu fazer defesa e evitar o chute do Gabigol. 0-0 é o placar nacional, André. Legal. 38 no primeiro tempo. Qual é a da balada, hein, meu capitão? Flamengo tá melhor. Flamengo tá melhor no jogo. O time do Corinthians se arrumou um pouco. Flamengo teve três situações. Essa foi a terceira. Enquanto o Corinthians, clara nenhuma. Esse aqui, como disse bem o Rafa, a bola foi muito forte. Mais um pouquinho, ele faria o gol. Mas o Flamengo tem que tomar cuidado que o time do Corinthians sai de trás, principalmente pelos lados, com muita velocidade. Esse lateral português é bom jogador, Rafael Ramos. Do outro lado, eles fazem dois, fazem uma jogada, fazem dose dupla ali, o Thiago, o Fábio, o Lucas Piton e o Fábio Santos, então o Flamengo tem que fechar por ali. O jogo deu uma ligeira tendência para o Flamengo nos últimos cinco minutos. Escanteio pro Corinthians, escanteio pro Corinthians, todo mundo esparramado na boca do gol, quem sabe o primeiro para Fiel comemorar, lá vem cruzamento, tem um tapa na bola, vira a cabeça do Ayrton Lucas, sobra pro Du Queiroz, briga na primeira, segunda, dominada por ali na entrada da grande área, ele fica para lá e para cá, chamou, tentou dar um elástico em cima do jogador que é o Ayrton Lucas, rouba pelo Flamengo, libera para Thiago, Thiago de novo botou nas costas do jogador do Flamengo, ela ficou agora pro Vitinho, passa batido por ele, vem de novo para roubar, ele vai dar uma falta lá atrás do Vitinho, hein, Rafa? É, foi lá atrás, o árbitro mandou seguir, demorou para apitar e acabou ali marcando a falta a favor da equipe rubro-negra. 0-0 é o placar nacional, André. Belê, futebol é aqui na Rádio do Brasil, tudo igual, 0-0 é o placar do futebol do Brasil para você. Corinthians e Flamengo no Itaquerão, tem zero para todo lado, ninguém é de ninguém por enquanto, ninguém balançou ainda. A bola fica para o Thiago Maia, domina pelo Flamengo, dá um break na bola, travou de primeira, encosta mais atrás agora para o Gustavo Henrique. Lá vai o Gustavo Henrique para o Fabrício Bruno, as torres gêmeas hoje do Flamengo. Ele encosta de novo para o jogador que é o Gustavo Henrique, agora vai levantar, levantou de primeira, forte demais na direita agora para o jogador que é o Matheus França, vai tentar buscar a jogada por ali. Chega o Fábio Santos com certa jogada, bota para o Raul, Raul devia a bola pelo meio de campo agora, para o colombiano Cantijo, deu um tapa na bola errado, Rodinei roubou pelo Flamengo, vai para ali de fundo, só tem o Vitinho, cruzou para a boca da meta, passa forte demais pelo Vitinho, ela sai para a linha de lado, hora certa do Brasil, Sampa, 4:41 da tarde, galera do meu, 24 a temperatura no Taquerão, na Neoquímica Arena, território corintiano, placar tá aqui, você confere aí, ó. Eu confiro pra você no somzão da mais querida do Brasil. Nacional. Tá tudo igual, galera. Ninguém é de ninguém. Corinthians e Flamengo 0-0. Pegou na veia, Nacional. Lado a lado com a galera aqui do microfone do Brasil, a Nacional tem literalmente o tamanho da sua emoção, não para não, goleiro Santos, Flamengo vai ter que sair, Roger Guedes aperta, ele demora, cutuca de primeira para a boca do gol, ele sai com ela de novo, vem para o meio de campo, agora Gil mergulhou de cabeça, agora ficou com tranquilidade por ali pelo peito do Adson, bota atrás agora para o Rafael Ramos, ele domina, vem pela meiuca do gramado, agora libera a jogada de primeira até o Raul Gustavo, Raul dominou, soltou para o Fábio Santos, volta para Raul, trabalha na cabeça da grande área defensiva do Corinthians, ele domina, 0-0 para você, 41 no som da Nacional, 41, toque de bola, vem de novo ali pelo Cantijo, Cantijo vai dominar, vai dar um totozinho nela, botou de primeiro para o jogador que é o Rafael Ramos, mais atrás agora para o Gil, vai ter que voltar para o Cássio ali, Cássio vai ter que sair jogando, deu um break na bola, travou, não tem, quase complicou, botou para Gil pelo meio, Gil domina pela equipe do Corinthians, sai jogando, vem ele com cautela, ele toca a bola, levantou de primeira lá do outro lado, a bola vem descendo, vem cutucando de primeira, subiu o Rodinei com vontade lá, hein, Rafinha? É, ele subiu lá e botou para lateral a favor da equipe do Corinthians. O Rodinei demora a devolver a bola. Agora a bola é arremessada ali pelo Gandula. Vai recomeçar a partida, lateral já cobrado, 0-0 ao placar Nacional, André. Valeu, a bola fica pelo meio do Corinthians, trabalha a bola com o Fábio Santos por ali, executa a jogada mais atrás agora, torcedor do Corinthians está na tensão, o time deu uma caída, como disse o Valdir Luiz, lançamento forte demais na direita forte demais, a bola foi saindo, direto para a linha de lado, lateral que favorece a equipe do Flamengo, você ligadinho, um show de bola Nacional, a Nacional corre atrás da bola para você, e numa muito boa quarta-feira, a partir das 9h20 da noite, a emoção não para, Maraca, tem Flamengo e Atlético Mineiro para você, Copa do Brasil, a Nacional vai correr atrás da bola, numa muito boa, toque de bola foi feito atrás, agora Cássio teve que sair de novo, no sufoco, vem o Fábio Santos, alimentou de primeira, João Gomes, quase ele pega a bola, chega primeiro Raul domina para a zaga, vem o toque por baixo do João Gomes, ela sai para a linha de lado da lateral, que favorece a equipe do Corinthians, 43 cravados, marcou o sinal da Nacional, o árbitro do jogo agora vai lá conversar com o Raul. Aquela conversinha de pé de ouvido, hein, ô Rafinha? Exatamente, aquela conversa ali, calma, segura, senão você vai acabar tomando o cartão amarelo. Raul Gustavo entendeu. Bola rolando, 0-0 ao placar Nacional. O árbitro falou: Raul, pega o seu banquinho e sai de fininho. É, não tirou o chapéu pra ele não. A bola tá ali na meiuca. Toque de bola vindo do jogador que é o Ayrton Lucas. Sobrou atrás agora pra Gil. Vai ter que despachar de qualquer maneira. Pé direito na bola, subiu. Ela vai cair pelo meio de campo. Mergulho de cabeça ali. O Gustavo Henrique. A bola vai se perdendo pela linha. Rafael Ramos chegou na recuperação. Chega primeiro. Thiago Maia no carrinho. Se esforça. A bola sai pra linha de lado. O tio Rafael já bateu de primeira. Vem ali o Gustavo Henrique em cima do jogador que era o Roger Guedes. Bateu errado na bola. Chegou primeiro uma, duas vezes por ali. O jogador João Gomes faz a falta em cima do Juliano, é falta pro Corinthians na entrada da grande área, Rafa. Ele acabou não perdendo viagem, ele viu que caído não ia conseguir ganhar na velocidade obviamente do Juliano, ele acabou dando aquele rapa na sequência em cima do Juliano e acabou fazendo a falta em cima do jogador do Corinthians, a falta de média distância. O Gil se prepara pra cobrança, tá ali conversando, também tem o Duqueiroz. Vem bola na área da equipe rubro-negra, André. Vem ela para a boca do gol. Alô, fiel corintiano. Volume no rádio que o Coringão vem para cima do Mengão. Vem ela para dentro da grande área. Falta na intermediária. Tá todo mundo esparramado lá dentro. O Adson tá preparado para levantar na área do Mengão. A preocupação é grande. Na boca do forno do Flamengo. Vem ela para a grande área. Tá o Gil lá dentro. Tá o Raul lá dentro. Todo mundo alto lá em cima. Flamengo tem uma zaga alta. Vem bola para dentro da grande área. Batida foi cruzada para dentro do cofre. Subiu o Fabrício Bruno. Tirou na primeira. Ela vem pro peito do Adson. Motor de com carinho entregando para o jogador que é o Cantijo, o colombiano, já botou pelo lado esquerdo do gramado para Lucas Piton, vai levantar a cabeça, levantou, bateu de primeira, bola vindo para o lado direito, toque do Roger Guedes de cabeça, o Santos vai ficar com ela ali, com tranquilidade é dele, Rafinha. A bola subiu demais, ele estava ali na pequena área, o Roger Guedes, ele cabeceia para cima e o Santos faz a defesa. Mais três de acréscimo, André. Legal, trezinho de acréscimo para o primeiro tempo, 0-0, a bola vem para o João Gomes, dominou de primeira, opa, foi tocado por baixo, o árbitro parou e deu uma cutucada nele por baixo, foi o Piton, né, Rafa? Foi o Piton, não perdeu a viagem, ele foi fazer o giro, quando ele foi fazer o giro, o Piton não perdeu a viagem, deu aquele rapa por baixo, o João Gomes já se recuperou, falta no campo de defesa do Flamengo, finalzinho da primeira etapa, 0-0, caiu a placa Nacional. Tem o Piton e tem aquela cobra, só que é Piton, uma das cobras mais venenosas que tem no mundo. É, meu cara, dá de cara com a Piton, hein, ô Valdir, foi complicado. Você já viu a mamba negra, Valdir, aquela cobra imensa? Meu amigo, felizmente não vi, não quero ver. Se vir, eu vou correr. É, eu também. Olha o Flamengo chegando. Entrada na grande área. Então o Lucas botou para a boca no gol. A zaga refrescou. Gabi bateu, estourou na zaga. Bicicleta do João Gomes. Para fora do gol. Ele tentou e se pega legal. Ia ser um golaço, hein, Rafa? Seria um golaço, mas não pegou na medida. Pegou meio que na canela. A bola foi meio rolando ali na perna dele e saiu pela linha de fundo. Tiro de meta para o goleiro Cássio, 0-0 ao placar Nacional. Futebol não para, futebol é aqui na verdadeira e mais importante rádio do Brasil. 1,5 para terminar o primeiro tempo, segue 0-0 no Itaquerão, sofrimento do torcedor do Corinthians não chega lá, diminui muito a pedalada, segura o Valdir Luiz, o analista do Brasil, já trouxe tudo para você, já trouxe a ressonância magnética do jogo até agora, daquela tomografia gostosa, e por sinal, quem tomou a pancada agora foi o Roger Guedes, está se levantando ali, é uma pancada firme, não foi... Bem na altura da alcatra, como diz o cara. Não foi o Roger Guedes, não. Foi em outro jogador. Roger Guedes tá com a bola agora. Dominou. Entrada na grande área. Fez um giro de corpo. Trabalhou de primeira para Rafael Ramos. Soltou para Adson. A bola é boa. Ele só tem a canhota. Cortou para o lado certo. Vai queimar. Bateu na gaveta. Passa boca da meta, linha de fundo. Por um triz, ele encaixou um golaço, Rafa! É o primeiro chute, tentou de perna esquerda ali o Adson. E a bola passou raspando na meta do goleiro Santos do Flamengo. Acompanhou, se vai pro gol, não sei não, hein? Eu acho que aí não chega não. Foi direto pra linha de fundo, tiro de meta para a equipe rubro-negra. 0-0 ao placar nacional. O futebol não para na Rádio do Brasil. Para você ligar, vai terminar o primeiro tempo em Itaquera. Vai terminar o primeiro tempo na Neoquímica. Gustavo Henrique vai sair jogando pelo Flamengo. Pé direito na bola, botou de primeira, comando do ataque. Vitinho suspirou de cabeça, a bola ficou para Raul. Tira tudo, replica de novo. Agora o Thiago Maia botou nas costas do jogador, que é o Fábio Santos. Vai ter que correr para a bola. Gabi vai junto dele. Ele deu um tapa nela, recolheu para a linha de lado. Vai marcar impedimento arco do jogo ou vai finalizar no primeiro tempo? Ele está marcando impedimento ali, acredito eu, e do Gabi, né? Nosso árbitro, glorioso árbitro do jogo. Marcou o impedimento do Gabi. Bola vem ali, já foi cobrada pelo Fábio Santos. Vai terminar o primeiro tempo. Vai terminar o primeiro tempo em São Paulo. Bola fica com Raul. Raul domina. O árbitro aponta o centro do campo. Fim de papo na mais querida do Brasil. Nacional. Tudo igual para você. Corinthians e Flamengo 0-0. Rafael Monteiro. 0 para o Corinthians, 0 para o Flamengo. Dando a passadinha aqui no banco de reservas da equipe corintiana. Tem o 32, Matheus Donelli, 3, Robson, 14, Biro, 19, Gustavo Mosquito, 20, Matheus Araújo, 25, Bruno Mendes, 27, Bruno Melo, 29, Rony, 30, Robert, 39, Xavier, 41, Felipe e 42, Giovani. Já o banco de reservas do técnico Dorival Júnior, que fez uma substituição na primeira etapa, Rodrigo Caio sai lesionado, entra o camisa 2, Gustavo Henrique. O técnico Dorival Júnior tem à disposição no banco de reservas 25, Matheus Cunha, 43, Wesley, 23, Davi Luiz, 30, Pablo, 4, Léo Pereira, 16, Felipe Luiz, 10, Diego, 7, Everton Ribeiro, 13, Lázaro, 31, Marinho e 21, Pedro Andrezão. Obrigado, obrigado, meu caro Rafael Monteiro do Sonda Nacional, trazendo todos os detalhes. E primeiro tempo, por enquanto, primeiro tempo igual para você no Sonda Nacional. A Nacional não para. Aqui 0-0, vou agora até o Plantão Nacional de Esportes. Rodrigo Campos. Muito bem, Andrezão, e ainda pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, mais alguns jogos acontecendo hoje. Às 18 horas, a bola vai rolar no Mineirão para Atlético Mineiro e São Paulo. No mesmo horário, Vila Belmiro, Santos e Atlético Goianiense. No Castelão, Fortaleza e Palmeiras. Às 19 horas, na Arena Pantanal, Cuiabá recebe o Botafogo. E amanhã, às 8 da noite, Beira Rio, Internacional e América, 16ª rodada, que começou ontem com os seguintes jogos: Bragantino 4, Avaí 0. No Maracanã, despedida do Fred, Fluminense 2, Ceará 1. Ainda ontem, o Goiás venceu o Atlético Paranaense na Serrinha pelo placar de 2-1. E hoje, pela manhã, o Coritiba derrotou o Juventude, aliás, empatou com o Juventude pelo placar de 2-2. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro segue liderando com 38 pontos. O Vasco é o segundo com 34, Bahia terceiro com 30 pontos e o Grêmio é o quarto colocado com 24 pontos na Série B do Brasileirão. As brasileiras Duda e Ana Patrícia conquistaram a medalha de ouro após derrotarem as também brasileiras Bárbara Seixas e Carol Solberg no Circuito Mundial de Vôlei de Praia, realizado na Suíça, por 2-7-1, com parciais de 21-19, 20-22 e 15-10, André. A festa do Plantão Esportivo é por conta dele. Rodrigo Campos aqui no microfone do Brasil falou tudo pra você. Agora é hora de opinião, lugar de palinha na latinha, refresco pro Gogó. Vem aí o Dr. Bola, vai trazer pra você aquela ressonância magnética, vai revelar o negativo pra você aqui no Futebol do Brasil, de 0 pro Corinthians, 0 pro Flamengo. Tá na hora. É agora. O país inteiro quer ouvir o comentarista que sabe o que diz. Alô, alô. Meus amigos ligados no Show de Bola Nacional, tivemos um bom primeiro tempo. Não teve uma supremacia de um time para o outro. Alternaram bons momentos, as duas equipes nesses 48 minutos iniciais. Tivemos 3 minutos de acréscimo. O jogo começou com o Corinthians melhor do que o Flamengo. E o Corinthians com uma escalação com alguns jogadores importantes ausentes por contusões, como o Renato Augusto, como o William, jogadores importantes, perdeu o João Vitor, que foi para o Benfica, mas está trazendo o Paraguai Balbuena, que é um baita zagueiro, a encaixar bem no time do Corinthians, não tem o Fagner também por contusão. Então o Vitor Pereira colocou o Rafael Ramos, que é o lateral português, o Gil, o Raul Gustavo e o Fábio Santos, fechou uma linha de quatro. Ele tem o Cantillo, que joga mais preso entre os zagueiros, o Duqueiroz, o Juliano e o Lucas Piton, fazendo um trio ali, ele joga um trio de homens de meio campo. E na frente o Adson, que se movimenta bastante pelos lados, principalmente pelo lado direito, e o Roger Guedes, que também perdido nessa função. De repente, quando entrar o Yuri Alberto, a partir do dia 18 de julho, ou seja, a partir de segunda-feira que vem, os contratados já podem ser utilizados, a partir do dia 20, quando tem rodada do Campeonato Brasileiro, a situação do Roger Guedes vai melhorar. Então o Corinthians entrou muito melhor do que o Flamengo nos primeiros 10, 15 minutos por aí, sufocando o Flamengo, não conseguia sair de trás, mas não chutou no gol. Não adianta você ter mais posse de bola, marcar, mas não finaliza. E a zaga do Flamengo começou muito bem o jogo. E eu fico até triste quando falo desse rapaz, que eu não o conheço, mas eu admiro muito, o Rodrigo Caio, que eu conheço, me disse que é um cara de grande caráter, acho ele um grande zagueiro, mas infelizmente ele se contunde demais. Coitado, é a natureza dele. É a natureza, o que, vai se fazer? É a natureza dele, se contunde demais. Muita gente até no São Paulo, de maneira até covarde, chamava de zagueiro de condomínio, que tem que vender, que não consegue jogar. Ele é bom jogador, mas infelizmente se contunde demais. E o Flamengo começou com o Rodinei, com o Fabrício Bruno pelo lado direito, o Rodrigo Caio pelo lado esquerdo e o Ayrton Lucas como lateral esquerdo. Aí fica uma pergunta que ninguém vai perguntar para o Dorival, mas eu estou aqui para questionar. Por quê? Eu vejo por dois ângulos. Aí eu vou respeitar. As duas situações tem que respeitar. A posição do treinador. Ele tem o ônus e o bônus no cargo. O bônus, que tem um bom salário e comanda uma equipe como o Flamengo. E o ônus, porque a cobrança é toda em cima dele se o resultado não vier. Ele tem no banco o Davi Luiz e o Léo Pereira. Tudo bem, está preservando o Davi Luiz. Aí, o Gustavo Henrique, desde os tempos do Santos, joga pelo lado direito. Aí o Davi Pereira, o Léo Pereira, que joga pelo lado esquerdo, e o Davi Luiz joga pelos dois lados. Aí se contundiu o Rodrigo Caio. O que, eu pensei cá com os meus botões? Vai botar o Léo Pereira. Bota o Léo Pereira e deixa lá o Fabrício Bruno. Não, ele bota o Gustavo Henrique. Eu vejo por dois ângulos. Vou respeitar os dois, volto a repetir. Ou para dar minutagem, ritmo de jogo, para depois, quando chegar no final do ano, eu botei para jogar. Agora a diretoria que resolve. Ou para fazer uma média. Ou até uma outra, para ficar bem com todo mundo. E a outra situação é para preservar, que com certeza essa vai ser a dupla titular para o jogo de quarta-feira. Davi Luiz e Léo Pereira, que foi no jogo de quarta passado. O Pablo, a gente não sabe como é que está a situação do Pablo. Departamento médico do Flamengo, do Botafogo e o INSS não faz diferença nenhuma. Os três demoram para recuperar. Então o que acontece? Eu não sei por que o Dorival fez isso, mas até que o Gustavo Henrique está se saindo relativamente bem no jogo. Aí no meio campo tem esse menino João Gomes, que entrou para ficar como titular e é uma grande promessa do Flamengo, do futebol brasileiro. Foi até, diga-se de passagem, foi lançado pelo Rogério Ceni, hein? Que deixou, sabe, aí no Flamengo, aí essa herança boa que é o João Gomes. Aí você tem o Thiago Maia, os dois, e os dois meninos que criam. Mais rápido, saindo mais pro jogo, o Matheus França, e de boa qualidade, que é o Vitor Hugo, tem um passe bonito, jogador canhoto, chega bem, mas hoje não tá tão bem como no jogo com o Santos, que ele tá bem marcado. E aí você tem na frente o Gabigol, que deu um chute no gol, e o Vitinho. Vitinho parece que hoje tomou um acordol, tá mais antenado no jogo. Mas o Flamengo deu 3 chutes no gol no primeiro tempo. Um chute do João Gomes, que a bola resvalou na zaga e foi para escanteio. Um chute do Vitinho, lindo, que ele dominou no peito, trouxe para o pé direito e bateu A bola resvalou no goleiro, nas mãos do goleiro Cássio, que é um baita de um goleiro e hoje está completando 600 jogos, como diz o Rafael, com a camisa do Corinthians. E depois uma bicicleta do João Gomes. O Corinthians deu o primeiro chute no gol aos 47 do segundo com o Adson. Por sinal, um chute que levou perigo. Você vai um pouco mais para baixo, não sei não, passou muito perigo no gol do Santos. Então, primeiro tempo de altos e baixos das duas equipes. O Corinthians usando o Piton como um segundo lateral, fazendo um corredor ali com o Lucas, com o Fábio Santos. Ele pode, de repente, no segundo tempo, puxar o Fábio Santos para dentro, jogar com uma linha de três e zagueiros e liberar mais o Piton, ou pode deixar como está. Ele tem no banco algumas alterações, como o Gustavo Silva, o popular Mosquito. Sabe, tem eu... Pô, não, Rafa. Aquecem no gramado Mosquito e Rony. Mosquito e Rony. Isso. Estão aquecendo no gramado nesse momento. É, dois bons jogadores. Gustavo Mosquito, velocidade, e o Rony, qualidade no meio. Eu me arrisco aqui a dizer que ele vai tirar o Adson, que vai tirar o Adson e botar o Gustavo Silva, como chama, ou Gustavo Mosquito, fica a critério. E vai tirar, na minha opinião, não sei se, o Roger Guedes não vai tirar. Ele vai tirar o Piton ou o Fábio Santos e ficar só com o lateral. Pode ser isso também que ele vai fazer. O Flamengo, eu vejo um banco mais saliente, um banco melhor do Flamengo. Eu vejo um banco com o Pedro, que pode jogar Pedro e Gabigol junto, como vem jogando. Você tem o Marinho. Ah, o Pablo tá no banco também, esqueci. Obrigado, Rafa. Não entendi também. Quatro zagueiros no banco, festival mesmo. Ah, tá todo mundo com dinheiro. Pode botar todo mundo no avião. É, o Flamengo é de voo fretado. Eu vou fretado mais um, menos um, não tem problema nenhum. O pacote é o mesmo. Não, se você vier com 32 ou vier com 35, não muda nada no voo fretado, que não é por cabeça. Só na diária, né? Só na diária. Não é por cabeça, no bom sentido, sem nada a ver com o Luiz Ferreira. Então, ele tem no banco o Léo Pereira, ele tem o Gustavo Henrique, tem o Davi Luiz e tem o Pablo. Quer dizer, então, zagueiro demais. Então, aí ele bota o Gustavo, só vejo para fazer, sabe, vou botar para jogar, o menino é bonzinho, chega cedo. Se alimenta bem, treina bem, então por isso. Pô, não, Rafa. Valdir, não sei se você notou a ausência do goleiro Hugo. Ele amanheceu indisposto, com dores no corpo e foi cortado da lista de relacionados. É, deve ser esse final de Covid aí, que graças a Deus aí as pessoas estão pegando, é tipo uma forte gripe, não é mais como foi em 2020. Pode ter sido, né? Ou um estado gripal, não sou médico. Não. Tem um colega nosso aqui que tem, só falta ter o receituário e o carimbo. Tem receita, passa remédio para todo mundo. Mas entendeu? Então, deve ser o estado gripal e o Matheus Cunha no banco. Então, eu vejo o Flamengo com mais opções do banco, até ofensivas. Ele pode botar o Marinho pela direita, fazer o Gabigol por dentro. Ele pode botar o Everton Ribeiro, que eu estou sentindo preservação dos dois zagueiros, do Everton Ribeiro, já para o jogo de quarta-feira, que é importante. O Corinthians, se você projetar quarta-feira, o Corinthians joga com uma tranquilidade imensa. Pô, se perder de 5-0 para o Santos, esse time horroroso do Santos, está sem treinador, inclusive, tem que cair do Írio Monteiro Alves ao Ropeiro. Pô, não dá. Não pode perder de 5-0 para o Santos. Com todo respeito à história do Santos. Estou falando do time atual. O Santos tem uma história linda. O Santos de Pelé. O Santos que empolgava todo mundo quando jogava. Mas hoje é uma outra situação. Então eu diria que o Vitor Pereira hoje não preservou tantos jogadores. O que não estão jogando é porque não são preservados. Estão contundidos. É diferente. Você preservar e não poder utilizar. É bem diferente a situação. Então, eu vejo a situação do Santos, do Corinthians, com relação ao Santos, muito mais tranquila que do Flamengo. O Dorival tem seus motivos para preservar alguns jogadores, porque é uma situação difícil. O Atlético Mineiro é um grande time, o Atlético Mineiro, e além disso, o Atlético Mineiro ganhou de 2-1, quer dizer, o Atlético entra por uma simples vitória e qualquer empate. Então o Flamengo tem que ser agressivo. E é o tipo do jogo perigoso, né? Porque você ter obrigação de fazer dois é uma coisa. Fazer de maneira natural é bem diferente. Você, quando entra com a obrigação de fazer, você tem um adversário, você tem um emocional, você tem um relógio, mas tudo pode acontecer. Futebol é um negócio impressionante. Então, voltando aqui ao jogo de hoje, eu até entendo que o Dorival preservou alguns jogadores. Mas acredito também que para o segundo tempo, ele vai fazer alguma mexida. Se não fizer agora no intervalo, ele vai fazer com 15, 20. De repente os treinadores procuram aguardar um pouco mais, 15, 20 minutos, para ver o que foi combinado, o que foi acertado no intervalo, flui. Aí eles dão um tempo, aí eu até tem alguns casos que eu até, quando alguns companheiros dizem, pô, vai pro tirar o cara com 10 minutos, às vezes já está acertado previamente com a fisiologia, com a preparação física. Olha, o André vai jogar 55 minutos, o Rafael vai jogar 70, isso aí é uma coisa já combinada. Então, às vezes o treinador demora a mexer, não é que ele demore para mexer, é porque já está até combinado para pegar um tempo maior de jogo, pegar ritmo. Então, são coisas que o futebol mudou muito de uns tempos para cá. Hoje você tem uma série de profissionais trabalhando, uma série de profissionais eu não digo palpitando, o termo não é palpitar, o termo é informar bem, dar suporte para o treinador, o preparador físico, entendeu? Tem o fisiologista, tem o analista de desempenho, que passa o tempo que o jogador atuou, quantos passes ele deu certo, quantos passes ele errou, então essa coisa toda que tem no futebol. Então daqui a pouco o Rafa vai formar, o Corinthians vai mexer, já estou vendo o Rony que vai entrar também, o Gustavo Silva, e o Flamengo me parece que não mexeu. Vamos aguardar, o primeiro tempo foi bom, e eu espero o segundo tempo muito melhor. Está de volta para o segundo tempo de 0 para o Flamengo, 0 para o Corinthians. Ele, com a sua categoria, é o locutor de todas as ondas. Tanto que o Flamengo ainda não voltou. Ele está de volta, o locutor de todas as ondas. Lado a lado com a galera aqui do microfone esportivo do Brasil, a Nacional tem o tamanho da sua emoção. Valdir Luiz, o doutor Bola, comentou na Rádio do Brasil o primeiro ato do espetáculo de 0 para o Corinthians, 0 também para a equipe do Flamengo, que está voltando aos poucos. O ato reserva, que é o Lucas Belotti de São Paulo, já foi lá dentro chamar a rapaziada do Mengão. Flamengo não voltou ainda e já dá para confirmar as transas do Corinthians aí, Rafinha? Já confirma, André. As entradas a gente pode confirmar, 19 Gustavo Mosquito e 29 Rony. A gente fica no aguardo ali para o quarto árbitro levantar ali a placa para saber quem vai sair na equipe do Corinthians, André. Eu acredito, André, que um vai ser o Adson. Hein? E para mim ele vai tirar Cantígio e Lucas Piton. Vamos lá, confirmando. Saíram 24 Cantígio e também o Lucas Piton com a camisa número 6. Entraram 19 Gustavo Mosquito e 29, Rony. Ele acabou com aqueles dois laterais esquerdos. Deixou só o Fábio Santos, que é mais experiente, né, André? É verdade. Só confirma para mim mais uma vez, ô Rafinha, por favor. Vamos lá. Saíram 24, Cantígio e 6, Lucas Piton. Entraram Gustavo Mosquito com a 19 e Rony com a 29 na equipe do Corinthians, André. Legal, vai rolar a bola para o segundo tempo. Prepare o seu coração aí. Mais 45 de dose dupla no seu rádio, galera. Tá tudo pronto para o couro comer no segundo tempo. Gabi está preparado, o Flamengo vai atacar para a direita do seu rádio. O Corinthians para a esquerda, tudo prontinho. Gabi está com ela ali. No pezinho esquerdo, vai tocar a miniatura. Vai rolar a bola para o segundo tempo, tudo pronto. Está rolando a bola, galera. Com a galera, vou correr atrás dela pra você. Juliano dominou pro Corinthians, chega por baixo, retoma o Flamengo com o Thiago Maia. Ele dá... Palmeiras, se o Fortaleza vencer ou empatar, entrega a lanterna para o Juventude. Se o Verdão vencer, chega a 32 pontos, se isolando ainda mais na liderança. Pegou na veia, Nacional. Com o Internacional e América Mineiro. Pegou na veia, Nacional. Lado a lado com a galera aqui do microfone esportivo do Brasil. As transas do Mengão aí, Rafa. Vamos